Da cidade de... Eu tô gravando a sessão, tá, gente? Só avisando. Então, começando a sessão de hoje, Terra de Gigantes, com o tio Nito, Danjo das Gerais, Belo Horizonte, com... Felipe, Arthur, Frederico, Lucas, Isabela e Laila. Então, começando aqui, está todo mundo apresentando o personagem da sociedade do... A Companhia do Ouro, que a coisa que eles mais gostam é ouro, então eles vão atrás de ouro. Aí, toca. Tá. Eu vou jogar o Galdo, que é um anão, um guerreiro. Galdo. Que honrar a família dele, que juntou pegou em armas. Eu gosto de uma boa cerveja, assim como o primo dele. Então são dois primos. São o Galduk e o Dorgalt. Exatamente. O Galduk é o mais alegrinho, o Dorgalt é mais amargurado, porque a família morreu com os orques. É, né? Ele é mais amargurado, mas eu sou mais mal educado. Ah, ok. Então ele é um anão mal amargurado e educado. Ele tenta ser. É porque ele teve educação, ele foi na Universidade dos Elfos lá, aprendeu ligar. Não. Eu sou um cara mais. A única pessoa que eu trato bem é o meu. Sei lá, meu furão. Que é do meu ombro, que eu chamo de Laila. Ah, o furão, Laila. É uma fuinha. Uma fuinha. Armadilo? Armadilo, isso. Então tem um armadilo de Companion. Exatamente. Beleza. Pode botar o armadilho aí, ó. CA20 do armadilho, que é difícil pra caramba de pegar o armadilho. Isso, passa lápis pra todo mundo aí. Quem não tiver lápis. Caramba. Bota aí seu armadilho, ó. CA20. CA20. O ataque. O ataque é mais 6. Mordida 1d6 de mordida e bota assim ATB, atributos bota 12, é 12 tudo, entendeu? Força, tudo. Aí ela age junto com você, a fuinha age junto com você. Sim. Tá? Eu até falava, você era uma coruja. Não, coruja, mas é uma coruja. Mas uma coruja. Então é uma coruja, bota a coruja. Pode botar a coruja. Só que a coruja, para não sacanear minha aventura, a coruja, ela voa pouco. Entendeu? Ela tem uma asa meio quebrada assim. Ela voa e depois volta. Ela voa e volta assim. Não, ela voa assim uns 6 metros, depois ela volta. Beleza. Ela também morde de saudade do anão. Entendeu? A coruja branca. Todo mundo quer ser coruja branca. Quer ser coruja branca? Tipo Hedwig do Harry Potter. É branca ou preta? Coruja preta doida, hein? Existe coruja preta? É igual dentro de uma caverna, todo mundo escondido assim, aí aquela coruja branca, assim. É distração. É o alvo, né? O mesmo ano. E a coruja fala. E aí fica mais engraçado ainda. A coruja fala. Você é a 12? 12. A coruja branca, tudo 12. E o CA também? Não, o CA é 20. Porque ela escapa assim. Então vamos lá. Então aí o ataque dela é bicada. Bicada e garra. E. Então, deixa eu ver aqui, ó. Kaliev, Dorgalt, Dungo, Galduk. Anoriel. É um elfo mago. Que o que move ele é poder. Ele quer se tornar muito poderoso e ele não se importa se é magia negra ou branca. O que vier pra ele deixa que ele fique forte. Poder e dinheiro. Dinheiro pra comprar, não, dinheiro pra mais comprar. Magia, sim, pra aprender. Sim, sim, mas assim, ele não tá tão afim do dinheiro. Ele quer, se tiver um item mágico. Entre dinheiro e item mágico, ele prefere o item mágico. Ele assim não vai vender o item mágico. Jamais. Se alguém vender o item mágico sem ele saber, vai ficar pé da vida. A casa vai cair, ok. E ele é caótico, só pra você saber, apesar que ele não transparece isso. Ele parece ser um cara do bem, mas por dentro ele. Pra o pessoal entender. Caótico não é doido da cabeça, não. Caótico é egoísta. Tá? Caótico é uma pessoa que só pensa nela mesma. Tá? O neutro é aquela pessoa assim. Fria, sem emoções. E o ordeiro, se tiver, é aquela que tem uma ideia na cabeça é tipo um código de conduta e segue. O caótico é egoísta, caótico não é doido da cabeça. Pessoal, ah, caótico é doidão. Não, caótico é egoísta, ele só pensa nele, entendeu? Então, entre um acordo que ele faz com o grupo e um acordo que ele faz com ele mesmo, ele prefere o acordo que ele fez com ele mesmo. Por isso que é o cara caótico, tá? Então, ok, beleza, pura, massa. Então, vamos começar. Então, o negócio é o seguinte. Então, vocês são a Sociedade do Ouro, né? Então, apesar de vocês serem chamados a Sociedade do Ouro, a Companhia do Ouro, ultimamente, de ouro, só tem os dentes de trás do Dorgaut. Do resto, a companhia está bem pobre, em várias semanas, assim, sem nenhum tipo de aventura. A última aventura, vocês salvaram umas meninas numa caverna cheia de urso coruja. E ganharam, assim, 3 galinhas, porque as fazendeiras eram pobres, deram as galinhas para vocês. Que vocês já comeram as galinhas, né? O Anoriel já tá pensando em cascar fora do grupo, porque o grupo não tá dando dinheiro. Tá aquela desgraceira. Dentro da cidade, dentro da floresta. Na verdade, no momento, vocês estão viajando entre um reino e outro. O cenário que eu uso sempre é o cenário de Forgotten Realms. Então, vocês estão indo de Cormir para águas profundas, para o norte. Assim. Então vocês estão lá no meio da roça. Vamos juntar todos e fazer uma oração à Lafanda, que ele nos proverá o ouro que precisamos. Eu abato e começo a rezar. Vamos mandar deixar esse idiota aí sozinho. Depois da oração, você sabe que vocês ficaram no canto, mas a Kaliev ficou rezando com oração. Tinha um velho no riacho lá próximo, escutou essa renga-renga da oração da Kaliev, chegou lá curioso assim, o velho, ele tá pelado assim, peladão assim, porque o pessoal dessa região é pesca pelada, é uma cultura que eles têm lá, pessoal meio índio ainda, entendeu? Selvagem assim, então ele tem o rosto todo pintado assim como os bárbaros, ele é um picto. Então tava um velho picto é tipo um selvagem da floresta. Tava pescando assim, ele escutou isso e ele chegou perto lá de vocês. Ei, quem vocês estão rezando aí? Ela dá um aí grito. Ele chegou assim. Ele é daquele gritinho assim. Aí chama a atenção do grupo. O que vocês estão fazendo aí? Nós não estamos fazendo nada, a gente está procurando ouro. Uai, você sabe que é o segundo grupo de aventureiros que passou por essa estrada aqui? Vocês estão indo na casa da senhora Elandriel? Quem é essa senhora? Uai, a senhora Elandriel é a maior alquimista da região aqui, ó. Da comunidade agrícola de Verde Paraíso. E ela está precisando de ajuda? Sim! Vocês já são o segundo grupo de aventureiros. Vocês não ouviram falar? Eu sou um velho picto que resolvi morar aqui. Eu gosto de viver assim ao livre, né? Mas o pessoal ali da comunidade Verde Paraíso, eu ouvi eles dizendo que a elfa, essa elfa alquimista, a senhora Ledriel, ela está contratando aventureiros para matar uma tribo de gigantes que desce periodicamente da Montanha dos Cascos. Não falei? Prima. Na Thunder nos proviu dinheiro que precisávamos. Vamos até lá. É gigante. Pra você ver se reza direito. Pra você ver se reza pra ser bicho menor. Mas eu não sei se vocês têm interesse na recompensa. Ela disse que seriam 400 peças de ouro. Bom, qualquer ouro agora, bem-vindo, meu caro. Estamos sem ouro para comprar comida. Então, vocês vão pegar aqui a via, essa coisa aqui, ó, que vira assim, essa estradinha, vira ali à esquerda, vira 3 à direita. Você tá mostrando errado. Passa duas pedras, uma pedra com forma assim de uma mulher grávida, a segunda perna com forma de um homem grávido, e acontece aqui, magia aqui, caótica aqui. Tem a gente camponês. É, exatamente. Aí você passa daí, aí vocês vão ver uma árvore grande, e nessa árvore, que essas coisas de elfo tem árvore, essa árvore tem a mansão da senhora Eladriel. Você chega lá e fala assim, ô casa! Aí ela. O senhor conhece ela? Claro, nossa você senhora, não quer Daniel. Levar a gente lá, não? Levar, nos levar até ela? Posso levar, mas. Mas. O problema, eu posso levar, mas o problema é que é, isso vai. É, assim, eu tô meio cansado, entendeu? Assim, pra sair daqui e tal. Mas eu aceito em comida. Eu tô vendo aquela. Tem uma galinha aí, ó, de pendurada ali na cintura do Galduque ali, ó. Tenta pegar. E se bem que eu também gosto, eu gosto muito de. Você gosta de machado? Não, mas eu gosto muito de coruja, né? Assada. Troca dessa coruja assada, eu levo você, deixo vocês lá na porta. Se você conseguir pegar ela, é sua. Bem, então. Se você não quer que liberar a coruja, então vocês vão sozinhos aí. Há quanto tempo que o outro grupo passou por aqui pra ir à casa dela? Ah, tem umas 3 horas. 4 horas mais ou menos, sim. 4 horas não. Quando o sol estava alto. Agora o sol está tarde. Quando o sol estava alto, eles passaram por aqui. Beleza. Agora segui esse Deus aí, né? Latando aqui, nosso caminho. Abaixo do geral. Aí o velho sai, você vê o velho gemendo lá, olhando para aquela coruja assim, pensando assim, ele fica gemendo. Adeus! Boa sorte, aventureiros! E aí você segue. Você segue em horas pelas florestas. Tá? Quando vocês entram pela floresta. Eu não fiz o. Pela Floresta dos Cascos. Chama Floresta dos Cascos. É a Montanha dos Cascos, a Floresta dos Cascos. Vocês entram na Floresta dos Cascos, vocês veem que algumas árvores estão assim, arrebentadas, assim. Quebradas, assim. Como se alguém tivesse feito assim, ó, pá, com a mão. Né? Vocês encontram umas 2 ou 3 e pegadas de gigantes no chão. Ok? Pegadas em qual sentido? No sentido que a gente está e no sentido. No sentido que vocês estão indo. No sentido que vocês estão indo. Tá? Aí, ok? Alguém vai fazer alguma coisa com as pegadas? Sentir o cheiro da pegada? Tem como fazer, tipo, um teste de observação, igual no D&D? Teste de percepção pra ver se essas pegadas não, são recentes? Não, você só fala que você tá vendo, você tá olhando, vendo se as pegadas são recentes ou não. É, estou vendo essas pegadas de gigantes aqui no caminho, parecem ser recentes, os gigantes devem estar perto. Sua sabedoria é quanto? 11? 11. Tá, rola aí um teste de sabedoria. Só você rolar um D20 e abaixa a sabedoria. Beleza. Essas são recentes. As pegadas são recentes. Alguém podia subir uma árvore? Coisa de dias. Vai lá. Deixa eu subir na copa das árvores. Aí você sai voando. Você pode sair voando também se quiser. Subiu? Lá de cima, mais à frente, você vê uma árvore grande com uma casa em cima da árvore, assim, em 3 níveis, misturada com a árvore, assim. Toda bonita a casa, cheia de decorações élficas, assim. Daqui de cima você vê uma casa muito bonita. Não, esse... Mas é como que eu falo? Não, é porque é o seguinte, ele tem um problema, tipo aquele Find Nemo, ele vai sempre esquecendo o que acontece. Aí você... Tem uma casa mais na frente, em cima da árvore, muito bonita. Mas você vê mais alguma coisa. Ela sempre termina e fala assim, Mas dá pra ver se tem pessoas lá ou se tem visitantes ou se tá abandonada a casa? Voa lá de novo. Voa. Você viu que tem uma luz na parte maior, são 3 casas, tem uma luz na parte maior, assim, ó. Parece que tem alguém dentro da casa. Sim, parece que tem alguém dentro da casa, tem uma luz. Podemos continuar. Vocês foram lá? Beleza. Você acredita nos deuses, coruja fala? Não, sou no coruja fala. Beleza, vocês chegam lá na base da casa, né? Na base da casa. Na hora que vocês chegam, é uma casa bela, assim, todo o tronco é uma árvore gigante, o tronco é todo desenhado, né? E Só que não tem nenhuma, nada que leve vocês lá para cima, né? Mas na hora que vocês chegam lá na casa, começa a descer um daqueles elevadores assim, sabe? Aqueles elevadorzinhos. Começa a descer, o elevador desce, e dentro do elevador vocês veem que tem uma elfa lindíssima, assim. Carisma 18, linda de morrer. Tipo a Galadriel, assim, com os cabelos lisos, dourado, né? Ela olha assim para vocês. Aventureiros, finalmente alguém escutou o meu chamado? Venham, subam. Peraí. Finalmente, nós estamos passando pela. Os nossos outros companheiros que vieram antes da gente. Vocês são os primeiros que chegaram aqui. Eu posso. Talvez os gigantes tenham destruído os outros companheiros, os outros aventureiros. Mulher, eu posso detectar alinhamento dela. Pra saber se é uma pessoa boa. Não, não tem essa magia, meu dragão. Eles não nos destruíram. Tem que usar seu cérebro do personagem. Tá, beleza. Então. Aqui, eu nunca olho diretamente pra ela. Sim. Sempre meio de lado. Pra ela não me enfeitiçar com alguma coisa de elfo. Você tem receio dela, né? Claro, eu tenho receio de qualquer elfo. Qual que é o problema? Eu faço o contrário. Eu fico olhando pra tentar intimidar. Bem, aí. Bem, então. Ela leva vocês até lá em cima. Chega na parte principal da mansão dela. Entre que eu preciso explicar para vocês o que nós estamos precisando aqui. E eu preciso passar algo para vocês, se vocês realmente querem nos ajudar a comunidade de Verde Paraíso a nos livrarmos desses malditos orques, desses malditos gigantes e do maldito mago que os está controlando. Só para ter uma ideia, essa comunidade é longe da casa dessa mulher ou é a casa dessa mulher? Não, a comunidade ela está dentro ali, ó. É uma comunidade de fazendeiros. Entendi. Assim. Ah, tá. Quando vocês vão entrando lá na casa dela, na mansão dela, né? Vocês veem que tem uma decoração bem élfica com algumas estátuas. As árvores, a decoração lá de dentro é feita com as próprias vegetações. Mas dá pra notar alguma coisa errada, assim, que, por exemplo, a decoração tá diferente, ou teve algum arrombamento ali, ou tá não, como se fosse uma casa perfeita? Tudo normal, tudo perfeito. Não, brinca. Uma casa perfeita. Vocês entram lá, tá aquela casa assim, mas, e tem uma mesa gigante de madeira, né? E na mesa tem alguns fãs, algumas lembas, assim, algumas jarras de vinho, né? E aí tem lá as taças. Ela fala assim, eu já estava esperando por vocês aqui, mas não tenho muita coisa. Ultimamente nós não estamos tendo muitas comidas por causa dos ataques dos gigantes que estão acontecendo nessa região. Não é nada. Latander provê só o necessário. Das janelas, é uma casa circular feita de madeira dentro em cima da árvore. Das janelas vocês conseguem ver as fazendas distantes da comunidade de Verde Paraíso. Primeira rolagem, A gente consegue ver as fazendas, mas a gente não consegue ver os gigantes, não? Oi? A gente não consegue ver os gigantes de lá, não? Os gigantes? Não, é porque ele vai. Você quer perguntar onde estão os gigantes? Você pergunta para ela? Onde estão esses gigantes que a senhora quer que nós. Bem, eles descem da Montanha dos Cascos, aí ela aponta assim, vocês veem uma grande montanha, as pedras parecem os cascos de animais, assim, elas vão empilhando umas nas outras. Eles descem daquela montanha ao cair da noite. Mas. Vocês deverão subir a montanha e tentar encontrar o mago Malfagor. O mago Malfagor, ele está escondido nessa montanha em algum lugar. Dizem que nas ruínas antigas dos antigos anões que viviam nessa montanha. Eu não tenho certeza. Mas para vocês chegarem até lá, eu irei dar uma bênção em vocês para que os gigantes não vejam vocês chegarem até lá. Só que essa bênção só durará o tempo suficiente, só durará cerca de 3 horas. O tempo suficiente para vocês subirem a montanha e passarem pela base da Montanha dos Cascos, onde estão as vilas dos gigantes. Esse bruxo Malagora é que invocou e trouxe os gigantes para cá. E a comunidade de Verde Paraíso, eu sou uma elfa aí radicada aqui, eu sou uma elfa alquimista, né? E por isso a comunidade, se eu não tenho muito dinheiro, uma comunidade se reuniu, nós conseguimos reunir em torno de 400 peças de ouro em joias e tudo da comunidade, e nós estamos dispostos a entregar para vocês, caso vocês consigam matar o mago Malagor e com isso fazer com que os gigantes saiam daqui. Só o mago, os gigantes a gente pode deixar eles quietos. Os gigantes vocês podem deixar eles quietos, inclusive muito cuidado, pois outros aventureiros tentaram, né? Vocês até mesmo falaram que um grupo de aventureiros estava vindo para cá. Sim. Eles devem ter sido vítimas dos gigantes. Muito cuidado, eles são extremamente mortais. Essa é uma aventura que precisa mais cérebro do que músculos. Vocês dois podem ficar aqui. Eles estão dilatando. Só assim que daremos sucesso. Eu vou ficar aqui. Sim. Né? Eu posso dar a bênção de Corellian, Laretian, e depois você dá a bênção de Latander. Vocês ganharão duas bênçãos. Para seguir. Então, Corellia Laretia, ela levanta as mãos. Você vê que ela tem um amuleto, assim, no peito dela, um amuleto com uma joia esverdeada, assim, grandona, assim. Ela levanta assim, grande. Ah, vocês querem tomar algum vinho, comer alguma coisa, ou vocês já querem partir agora mesmo? Vocês ainda têm umas 5 horas até o final do dia. Tomar um bom vinho. Tomar um bom vinho? E comer. Então, ela deixa vocês comerem um. O vinho é delicioso. E ela vai tomar, não? Ela vai comer com a gente, não? Ela come com vocês. Ela come. Quando lemos, assim. Quando lemos. Aí depois... Isso aqui é bebida boa. Vinho é bom. Uma boa caneca de hidromel é muito melhor do que esse vinho seco. É coisa de frutinha. Os caras não têm paladar. Tem paladar embrutecido agora? Aí, mas enquanto vocês estão comendo, alguém quer fazer alguma coisa? Vou passar uma oração. Eu queria falar com um grupo sem ela perceber. Tá. Eu cheguei assim. Você quer assim, vou pegar mais um pouco de vinho. Ela sai lá. Ela disse que os gigantes só atacam à noite, sendo que o grupo tinha vindo antes de nós e ainda não está à noite. Então, coisa o grupo não foi atacado pelos gigantes. O grupo desapareceu antes de chegar aqui ou aqui dentro. Eu voto a gente voltar naquele. Aí ela volta. Ela vai falar que é o mago. Aí ela volta, serve assim o vinho. Mais algum vinho, gente? Não. Hã? Hidromel? Ah, infelizmente. Eu tenho muito pouco hidromel e é mais para mim, porque você sabe, essa vida de alquimista de comunidade agrícola é muito difícil. Sim, sim. Aí ela termina e fala assim, olha, vocês vão sair agora porque está quase anoitecendo. Você conhece um velho pescador pelado que fica ali no início da rua? Velho pescador pelado? Não, um indígena. É um indígena, um cara, um selvagem qualquer. Não, picto, não existem pictos nessa região. Esse cara é um mago. Já fosse, eu acho que ele vivia lá. Mago? Malagor? Estava por aqui? Não. Malagor costuma ser chamado também o mestre das ilusões. Cuidado com ele. Quem pode ser ele, né? Tá muito estranho, o cara pelado. Se fazer de inocente. Bem, então, vou dar a bênção para vocês. Sim. Sim. Vou dar a bênção de Colério Laretine em vocês. Para que vocês não sejam vistos pelos gigantes. Corellian Laretian. Aí ela vai falando as palavras em élfico. Treblax, Toladus, Fishita, Sikul, Fusai, Vitsaro, Estafetafo. Aí você rola sua sabedoria. Passou? Ela não tá falando em élfico. Eu também, eu falo élfico. Então rola também. Não. Não. Não, mas você sacou também. Você sacou, ele sacou 100%. Você ainda, você tava distraído, pensando no seu, no poder, que você ia no grimório do Malagó. Aí o amuleto dela, um jeito de pegar, roubar, então você viajou. Ela tava falando em Abissal, que é a linguagem dos demônios. Olha esse fã! Quando você faz isso, aí ela começa a crescer. Ela começa a crescer. A mesa começa a crescer. O vinho começa a crescer. E vocês começam a ver que a mesa está ficando grande, o banco está ficando grande, está todo ficando grande. Está todo ficando grande. E vocês estão ficando pequenininho. Aí vocês ficam com 5 centímetros de altura, que é mais ou menos aqui. Menos os anões. Estão com 3. Os anões estão com 3. E os réveres estão com 2. E vocês não conseguem se mover e vocês caem no chão que nem estátua paralisada. Plac! Plac! Plac! Plac! Aí vocês ficam só olhando assim. Aí vocês veem que a elfa vai se transformando e vai virar uma bruxa horrenda. Essa bruxa que é a elfa. Esse vinho aí, ó. Vai virar essa bruxa aqui. Aí ela faz assim: caíram na minha armadilha de Baba Roga. O nome dela é Baba Roga, ela é a prima da Baba Yaga. Aqui, ó. É a irmã da Baba Yaga. Baba Roga. Vou pegar um a um. Aí ela vai pegar um a um e vai botar na mão dela, a mão dela toda gosmenta, cheia de meleca, com um pedaço de rato grudado na unha. Ela vai botando assim um a um aqui. Aí pega a corujinha. Aí ela pega a corujinha assim e pega uma linha assim, amarra bem amarrada assim, ó, na corujinha. Amarra no anãozinho, corujinha não sai de um ano, mas tá paralisado também. Aí pega o anãozinho assim, pega a mamadinha assim. Aí, pra deixar mais paralisado ainda, ela dá uma lambida assim. Aí você pega a língua enorme, toda gosmenta lambendo. A língua dela tem tipo uma meleca que gruda e solidifica. Tipo aquele mutante do X-Men. Aí ela. Sim, aí você cria uma espécie de cera que gruda assim na pele do seu. Plástico é isso mesmo, né? Aí ela vai levando e aí vocês vêm assim no canto. Mestre, você conseguiu, mestre? Você vem no canto assim, ó, virando assim de lado, vocês estão paralisados. Vocês veem que tem um kobold vestido de mago assim. Um kobold. Cala a boca! Cala a boca! Como é que é o nome dele? Cobandalf, é o kobold de alma. Inclusive, o mago. É o aprendiz dela. Cala a boca! Aí ela vai e pega assim vocês assim, finalmente. Mas são quatro, né? Quatro? Cinco, três, cinco. Cinco mais um. Cinco. Cinco almas para levar para o ritual. Ah, que bom! Ela vai andando. Foi, por favor. E vocês vão caminhando por dentro da. Por dentro da mansão do elfo. Das elfas. Do elfo. Então. Peraí, só um minuto. A gente ficou pequeno, né? Isso. É, vocês ficaram pequenos. Vocês estão com 5 centímetros de altura. Tá? Aí ela vai subindo. Aqui, ó. Essa aqui é a mansão. Tá? Ela sai daqui e leva vocês lá em cima. Tá vendo aqui? Tá? Eu falo assim, eu e o elfo temos um plano. Tá. Não, vocês não estão falando que tá paralisado. Tá paralisado. Aí é o seguinte, ela leva vocês, a Baba Roga, leva vocês, por isso que a aventura chama Terra de Gigantes. A Baba Roga leva vocês até um laboratório de alquimia. E tudo lá dentro indica que lá é o lugar da elfa. Então alguma coisa aconteceu com a elfa de verdade. Cientista só pode usar uma. Aí ela leva vocês, entra num laboratório de alquimia, um laboratório tipo aqueles laboratórios de mago, de alquimia, cheio de vidro pra todo lado, um monte de estante cheio de bicho dentro, de formol assim e tal, e uma mesa, tem uma mesa assim comprida, né, uma mesa comprida com, vocês veem que no canto assim tem uma tem um saco assim aberto, fazendo de secamento, né? A mesa assim tá cheia de bicho aberto assim e tal. E vocês veem que no canto da mesa tem uma jaula. Ela vai passando assim, tem uma jaula e dentro da jaula tem uma cascavel lá dentro, e você vê que a cascavel é toda costurada. Tipo Frankenstein, assim. Ela fica até um ferro na cabeça, fica assim mexendo lá dentro, assim. Né? Aí quando ela entra, você escuta assim: sai daqui, cruel! Você escuta o barulho de um gato, vocês não conseguem ver, mas um gato faz assim, brum, sai correndo assim pro lado. E ela coloca vocês dentro de uma jaulinha em cima da mesa. Né? A mesa tá cheia de formol e tal. O cheiro do formol deixa vocês tontos por causa da sua altura. Então ela deixa vocês em cima da mesa. E ela chega e fala assim: ó, deixa vocês, coloca vocês lá dentro, vocês ainda estão paralisados dentro da jaula. E ela fala assim: vocês são felizardos. Eu vou levar vocês pequenininha assim, dentro da minha sacola, nessa jaulinha, para vocês serem sacrificados a Shub-Niggurá, a mãe negra das mil crias. E com isso vocês vão garantir mais, tem cinco aí? Mais 50 anos de beleza para mim. E de vida. Minhas irmãs vão ficar com inveja de mim. Agora vocês ficam aí que nós vamos sair hoje à noite mesmo, viu? E aí vocês vão ser sacrificados, vão morrer e eu vou ficar mais imortal ainda do que já sou. Aquela elfa desgraçada se ferrou comigo. Mas agora vocês ficam aí quietinhos aí, beleza? Aí ela sai do laboratório de alquimia e fecha a porta. Pum. A gente vê algum rastro da elfa, alguma coisa, tipo, um pedaço de roupa dela? Não, não. Cês, o que vocês estão vendo, vocês estão só no laboratório. Agora é tudo gigante. Sem lembrar que vocês têm 5 centímetros de altura e estão em cima da mesa. Tudo é assim enorme. A mesa até o chão deve dar, pelo tamanho de vocês, quase mais ou menos uns 30 metros. Mas a gente já pode se mexer? Aí passa uma hora, mais ou menos, assim, a cera meleca dela começa a derreter e vocês começam a se mexer, né? Aquele cheiro delicioso e tal, tudo melequento. Aí vocês começam a se mexer, estão lá, já estão liberados lá dentro. As grades são fininhas, não dá pra coruja passar. Mas tem uma porta, provavelmente. A porta, sim, tem uma porta que está mais ou menos 1 quilômetro de distância onde vocês estão. Não, a porta, a gente está na jaula? É uma jaulinha, e tem uma tampa em cima, assim. A tampa é em cima, é tipo a jaula de passarinho, você abre a tampa, fecha. Entendi. E tá, a tranca é por fora. E o que que isso? Tinha uma cobra perto? Não, um gato. Não, tinha uma cobra dentro de um jarro. Na verdade, a jaula não, era um jarro de vidro, assim, ela está mexendo lá dentro. O gato vocês escutaram, mas não viram ainda. Vocês escutaram, era chutando. Tem alguma coisa na jaula ou só ferro? Hã? Tem alguma sujeira na jaula? Não, o chão da jaula tem uns cocô de passarinho, assim, em cima. Se a gente atraísse o gato... E tem umas penas enormes, assim, a pena do seu tamanho. Se a gente atraísse o gato pra ele derrubar a jaula, a gente se segurava nas grades... E ia derrubar e a gente ia direto pro chão e tentava fugir dele, e indo pra porta. Então você voando, né? Porque a gente ia se ferrar. Principalmente esse vestido. Você vê que ela não fechou, a babarraga não fechou a porta, porque ela. Você tem certeza que vocês não. Você tem pena aqui, a gente pode pegar essas penas pra tentar planar. Sim, pode ser também. Você quase não conseguiu. A gente tem que sair antes daqui. Tem os jarros com a cascavel e tem uns outros jarros com umas aranhas gigantes com umas joias presas na cabeça. Elas ficam mexendo lá dentro das jarras. Ah, que beleza. Se o gato abrir a jaula errada, nós estamos aqui. Eu vou até 4 vezes. Como é que a gente volta pro tamanho? Eu sei de alguma coisa? Não sabem nada. Essa é quest log. Abre o quest log lá, né? No Godiabo, abre o quest log 1. Como voltar ao normal, tá lá em amarelo. Segundo, como fugir. Em terceiro, né, matar a velha. Uhum. Matar a velha nem precisava, né? Eu vou tentar me comunicar com a cobra, pra ver se ela tem alguma reação. Sou Voldemort! Orochimaru, fala! Aí ela só fala assim, ela só mexe lá dentro da casa. Eu vou tentar provocar ela. Aí quando você tá tentando provocar, vocês escutam vindo de algum lugar. Gatinho, vem cá. Eu tento imitar. Vocês vão começar a tentar chamar o gato? Eu tento imitar ainda não, os barulhos, gente, de vamos esperar. Sim. Ah. Latander, por favor, me dê a compreensão dos animais agora. Vocês voltaram, vocês estão com suas armas, tudo beleza, tá? Só que lembra que é tudo 5 centímetros. Então, por exemplo, a bola de fogo dele, ele grande, dá mó dano, a sua bola de fogo dá o dano de 5 centímetros. Sim, sim, sim. Latander criou o céu e criou a terra, criou a mim e criou os animais. Por favor, ó Deus, me dê o poder. Latander nos deixou aqui. Você imagina, preparei. Eu vou ter levitação no terreno. As magias é o seguinte, vocês podem usar todas as magias. Ah, não. Essa é falar com animais. Tá. Tô usando, então. Beleza. Você tá usando, mas aonde? Você tem que ver o animal. Você tem que ver o animal. Você não pode falar com os animais assim, animal. Você tem que ver o animal e entrar em contato com ele. Entendeu? Então, espero. Hã? Espelho, não, vocês não têm espelho. Vou chamar o gato. Não, a gente tem 5 centímetros, mas a gente acha que um gato veria os 5 bonequinhos. Vocês vão fazer barulho? Vão sacudir a calma? Um machado assim batendo na grade da calma? Estão chamando a atenção. É, chamando a atenção do gato. Assim. Não tem como abrir essa porta, não tem porta, né? Igual as covas. Não, é no teto. Alto no teto. E é com força. Vocês podem. Você quer tentar abrir a porta que tá no teto? Ela pode tentar. Pode tentar. Mas tem que subir nas costas de alguém, assim, pra encostar lá. Qual que é a altura de lá? Hã? A altura até lá em cima? A altura até lá em cima dá uns 4 metros de altura. Posso fazer ele levitar, não posso não? A não levitação é só menina. Não pode, pode usar todas as magias, tá? Porque a aventura é muito curta. Posso fazer ela levitar então? Legal. Levitar? Então tá. Então você vê que o Anoriel jurou a magia, você tá flutuando assim e chegou lá na ponta. Ok? A fechadura é de fora. Mas você pode tentar com a sua adaga, tentar empenar assim pra ver se você consegue botar sua mãozinha lá e tentar abrir. Entendeu? Então tá, então rola aí pra mim assim o abrir fechadura 50%. Quando é 50%, a gente rola assim, ó. É uma porcentagem. Você vai rolar esse dado e tem que tirar abaixo de 50 ou até 50 nesse dado aqui, ó. Olha esses dois. Esse a gente chama de D10, dado de 10 faces. Só juntar aí. Deu quanto? 1%. 1% é muito bom. Isso é muito bom. É muito bom. Nesse caso é o contrário. Quanto menor, melhor. Quanto menor, melhor. É de 0. Você consegue, tipo assim, o melhor possível. Melhor possível. É tipo acerto crítico. Você clica com maestria. Você abriu assim e falou assim, pera um pouquinho. Aí você usou, fez o seu esquema duro, assim, uau, mestre das escapadas, plac, e abriu. Oh, abriu a porta lá de cima. Mas nessa hora que você abriu a porta lá de cima, fez um barulho, apareceu o cruel, o gato cruel. Agora você troca ideia com ele, meu amigo. E é o seguinte, o gato, ele tem o tamanho assim de 3 elefantes por cima do outro. Não vai dar certo. Ele é enorme. Não importa. A pata dele é do tamanho de você. Se ele fizer assim, vai assim, ó. A massa. Ele tá assim. Ele tá lambendo os beiços, olhando dentro da jaula assim. Beleza. Cadê seu Deus agora? Faz a magia. Falar com os animais. Beleza. Céu, a terra. Então tá. A jogada de proteção dele é 14. Eu vou rolar aqui pra ver se ele passa ou não. Ele tem que tirar. Sim. Não, você tá usando a magia pra valer. Porque se a magia pegar, você consegue dar ordem, dar ordem pra ele, entendeu? Vamos lá. Ih, conseguiu, conseguiu. Aí ele vem assim, ele tá com fome. Aí você vai fazendo ele. Ele olha assim pra você, assim. Oh, cruel. Cruel. Nós precisamos de ajuda para sair daqui e voltar ao nosso tamanho. Quando voltarmos, daremos muitos peixes para você. E nunca mais você será maltratado por aquela bruxa. Nunca aí ele, mais ninguém. Mas ele tá confuso, porque ele não sabe o que é ajuda. Ele não sabe o que é ajuda. Ele não sabe, ele tá confuso assim. Ele começa a bater na jaula assim. Nunca mais levará a pontapés. Você sempre será comida. Cruel. Será que ele consegue passar mais gente aqui? Não, lembrei. Aí é o seguinte: ele fica todo feliz, ele começa a passar o corpo dele na jaula, que nem gato faz quando tinha feliz, né? Ele passa o corpo na jaula assim e a gente balança. Aí a jaula vai balançar. Então, espere um momento, nós queremos sair daqui. Nós queremos ajudar. Então a gente pode ele... segurar nos pelos dele e ficar pendurado. Aí ele passa de novo. É, tipo, você agarra. Então ele faz de novo, você agarra no pelo dele? Eu vou me pegar na perna, porque tem entre o pelo dele e a jaula. E a jaula tem a grade, né? Você agarra no pelo dele, quando agarra no pelo dele, ele. Começa a cagar! Tentando tirar aquele negócio que nem gato assim. Aí a jaula bate no vidro da cascavel, a Frankenstein, ela cai lá de um lado da mesa. Bate no vidro com as duas aranhas gigantes. Pau, quebra do outro lado da mesa. E aí ele dá um pulo assim e cai junto com vocês, junto com a jaula, no chão. Só que como você tinha controlado ele, a jaula cai em cima dele, assim. E fura ele assim. Ele tira a jaula assim, a jaula rola assim lá dentro. Todo mundo rola cheque de destreza. É só rolar um D20. Passou? Passei. Sem tirar abaixo da destreza. Passou. 19, rola aí. Ah, você já passou. Beleza. Gente, nossa. Ela é 12. Da. Não pode ser mesmo. A IPV dela é 12. Passou também. Só eu que não passou. Então passou? Rola um D6 de dano. Bateu a cabeça, Kaliev bateu a cabeça no negócio. E com a dor ele sai da magia de ajudar animais. Ele sai lá pra trás assim, fica assim, assustado assim com vocês, mas a jaula tá toda arreganhada, vocês estão livres da jaula. Que beleza. Só que vocês caíram, né? Vocês estão no chão. O chão é uma sujeira só, o cheiro assim, a poeira. Assim. Você sai assim no chão, a poeira é tipo um colchão assim, tipo neve, entendeu? Tem pedaço de pão velho, tem mancha, tem uns pedaços de casca de aranha, assim, de casca de barata no chão, umas pernas de barata enormes, gigantes, assim. Tem um chiclete medieval. Tem um chiclete grudado no chão, assim, e tal. Mas vocês estão debaixo da mesa, né? E lá distante, a mais ou menos 1 quilômetro de vocês, está a porta. A porta do laboratório. A chance de a gente chegar nessa porta é zero. E aí? Quase zero. A porta, ela está fechada, mas ela não está trancada. Né? Mas eu não sei como é que vocês vão abrir essa porta. É zero. Outra coisa. Pode passar por baixo. Outra coisa. Vocês estão debaixo da mesa, assim. Mas vocês veem a prateleira. Do lado de vocês tem uma prateleira, assim, de laboratório de alquimista, com umas duas portas de tipo aquele negócio ali que eu esqueci o nome. Cristaleira. Não consigo mais lembrar. Cristaleira. Como chama? Cristaleira, exatamente. Ela meio entreaberta e lá dentro vários materiais para dissecação. Inclusive uns carretéis com linha de ponta. Só que a linha de ponto, pra quem é do nosso tamanho, é beleza. Mas pra vocês é quase um cabo de aço. Né? É quase um cabo de aço. Então tá lá. Alguém voa, pega a linha e a gente faz alguma coisa. Temos pela janela. Gata em janela. O gato é entre a cristaleira e a gente? Exatamente, lógico. Claro, né? O gato é lá. Mas ele tá meio com medo, assim, com a barriga sangrando. Janela. Assim. Janela. Hã? Janela. Tem uma janela mais lá no alto, assim. A janela tá trancada. A 3 quilômetros de distância. Já tá trancada. O pé da mesa, eu consigo ver se ele tem uma abertura? Se ele é todo no chão? Não, ele tem uma abertura. Dá pra esconder debaixo dele. Assim. Então, faz o seguinte, ó. Vocês vão lá no saleiro e vai cair o gato, tá bom? Então vai lá, eu saí correndo, assim, joguei uma machadinha no gato. Vem cá, bichão! Eu saí correndo pra pegar ele. Tá, beleza. Então é o seguinte: esse é o primeiro combate contra o gato cruel. Tá? Então vamos. Combate é assim: a gente, pra quem nunca jogou, né? A gente rola agora. Como você está indo, não tem a rodada de surpresa, né? Para saber quem está surpreso ou não. Não tem surpresa aqui. Então a gente já vai direto para a rodada de iniciativa. Todo mundo rola um D20 e some a iniciativa. Deve estar escrito aí em algum lugar. Não, aqui, ó. Um D10, não? Um D10, desculpa. Rola um D10 e soma 8. 2, 5 para ele. Um D10 e soma 8 e me fala. 7. 7 mais 8. 15. 15. O meu é 12. Ó, o meu foi 1. Mais 3, 6. Não, 1 mais 3 é 4. 1 mais 3, 4, exatamente. Minha iniciativa é 4. 15, 12. 15? 15 pro Boom, 12 pra mim. Eu conheci isso. Longo 15. O seu foi 5? Foi 5. Galduque 5. A coruja foi 10, mas. A coruja deve ter o quê? Mais 2? Mais 2? Não, a coruja é junto com você. Tá, beleza. Eu tô deixando ela do lado. 7 mais 6. Quanto que é seu? 5. Mas não foi 10. Eu consigo. Tá. Mas o pior que vocês ainda conseguiram vir na frente do salto. Sim. Então é o seguinte, Galduque e Dorgaut, quem que tem mais destreza? Tem 12. É, eu tenho 12. Rola o D10 esses dois aí. Deixa só uma. Quem tirou mais? O gato cruel vai por último. Tá? Então, Dungo, você fez isso? Não, então Dungo. Então, espera um pouquinho. Você fez o seu primeiro negócio, o seu primeiro ataque. Então faz, é como se fosse uma surpresa no gato. Então, rola o seu ataque. Então, é um D20, né? Yes. Isso. 9 mais 5. 14. 14? Isso. CA 14. O CA dele é 14, acertou em pinta. Acertou na pinta. Quanto? Deu um de dano. Só um de dano. Ele tá com 39. Boa. Mas aí ele. E você conseguiu chegar lá debaixo da estante. Tá. A Noriel. É a Dungo primeiro. Dunga de... Aí, agora é Dungo. Agora começa. Tem lá um gato enorme na sua frente, assim, gigante, tamanho do elefante. O que você vai fazer? Dá uma dúvida na porta. A gente pode fazer um passar por baixo, eu posso ficar lá. Você tem que ir lá na porta ver se dá. Poder pode, esse gato tá atrapalhando a gente. Não, esse gato tá do outro lado. Deixa eu desenhar aqui, que aí fica melhor. A minha é muito grande. A gente correndo devagarzinho. Peraí. Deixa eu brincar também. Ó, aqui é a porta. Aqui é a porta. Aqui é a mesa. Aqui é a estante. Gato. O gato tá aqui. E vocês estão aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, né? São cinco? Sim. Isso. Então aqui tem prateleira, aqui tem prateleira, aqui tem prateleira, aqui tem prateleira. E a gente sabe onde está a cobra e a aranha ou é surpresa na hora que a gente vir? Hã? A gente sabe onde está a cobra e a aranha ou vai ser surpresinha? Vai ser surpresinha, surpresinha do malandro, porque vocês estão por aqui. Eu não posso ficar aqui junto, não? Ele foi pra cá, certo? É. Pra baixo da mesa. É, você pega. Sei lá, sua adaga. Arremessa ela de como a sua adaga tem uma chance maior de arremessar. Arremessa a sua adaga. Eu posso usar meu poder de mover frio com os outros. Porque se eu não salvar, ele tá todo mundo pra trás. Mas você quer sair? Né? Eu consigo fazer essa. Eu consigo fazer esse cabelo. O problema é o seguinte: é muito longe. Se você. Para você sair da região de combate, vai demorar tipo umas 4 rodadas de combate. E você pode ir andando e se movendo silencioso. E o gato, toda vez que você rolar, porque eu é que rolo se você está silencioso ou não. Você não sabe se o gato te viu. Sim. Mas mesmo assim, só depois de 4 rodadas que você vai estar fora do alcance do gato. Sim. Porque é muito grande as coisas. E eu conseguiria fazer sono nele? Oi? Consigo fazer ele dormir? Consegue. Só que a magia de sono, essa magia de sono, inclusive, eu agora vou jogar com jogada de proteção. Esse negócio de sem jogada de proteção é pai. Mas pode tentar magia de sono nele. Vou batalhar. Pode fugir, você pode. Batalhar como? Esse era o plano. Funciona até contra o seu tamanho, se você puder. Não, mas é porque tem bicho que tem resistência mágica também. Não tem problema, o gato. Tem RM. Não, tem bicho que tem RM. Você podia tentar usar na bruxa e tal. Mesmo a gente pequeno, magia. É, a magia de sono é o lance, né? Se alguém der um. Ah, não vai pegar nele, que ele tá ferido. Você não consegue lançar magia de sono se a pessoa tiver com alguma dor. É só quando é de cara, assim. É uma das magias de comissão, mas não vai funcionar. Não. Ele tá com dor. Não sei se vai ser bom, não. Não, ela pode tentar, tipo, se movimentar em silêncio pra um pouco mais perto dele tentar tacar a daga tipo, no olho do gato. Sim, sim. Ou é o movimento da silêncio é pra isso. Então. É que se ela queria fazer isso, só que ela entendeu. Então tá. Ah, tá. Então qual que é o. Quanto que é o movimento da silêncio dela? É. 55%. 55%. Eu que rolo em segredo e você vai andando como se você estivesse movimentando em silêncio. Aí a gente vê o que acontece. Entendeu? Beleza. Já tô sabendo aqui, você tá indo lá. Tá? Parece que o gato não tá te vendo. Parece que não tá vendo. Tá? Então, Dungo, agora Noriel. Pois é, eu tô pensando em fazer alguém ficar invisível, mas quem seria melhor ficar invisível? Talvez ele, né? Ele ficar invisível pra poder ou atacar o gato ou ir pra distância de uma vez. Então eu toco nele e. Na hora que ele ataca, ele fica visível. Então não ataca não, meu amigo. Precisa atravessar. Então tem que ser ela que ataca. Porque vocês vão pra pegar fraca. A corda, vocês estão querendo é pegar a corda, né? Eu pegar eu... a linha de pontos. É porque ele é mais fraco. Então ela não vai atacar, ela faz essas utilidades. Não, então eu posso fazer eu mesmo fazer isso, eu vou ficar invisível, então. Tá, você jogou em você. É, você não se foda. A Noriel sumiu. Tanto que você é mais alto. Kaliev. Pela luz, pela justiça, pula também! Bom, você vai bater na papa do bicho. Acertou. Perfeito, perfeito. CA 14. 4 mais 2, 6. 6 de dano? Tá. Ele tá com 33 agora, o gato. Podia pegar a porta e sei lá, amarrar. Preciso da invisibilidade aqui, olha, é um D6 mais nível pra poder saber quantos pontos vai ficar invisível. Tá, então rola um D6. Um bosta. Mais 4, 5. 5 rodadas. Do grau. Ninguém vai pegar o pio, né? Não, você já tá lá de baixo. Você não foi, você antes do combate, você já atacou. Você já tá lá, você tá, o pio tá aqui em cima, aqui se você só se abrir a porta. Ah, é? Aí. Vou abrir a porta e vou botar aqui pro Chico lá em cima. Tá. Peguei o fio. Pegou o fio? Beleza. E aí, o que mais? Vocês podem fazer mais alguma coisa? Faz o seguinte. Vou até o. Deixa eu poder derrubar esse galo. Crente. Chama lá. Calier. E pelo ombro dela. Beleza? Tá bom. Com a cordinha? Com a cordinha? Puxando a cordinha? Ah, Star Wars esquema. Peguei. Império contra-ataca. Gente, meu Deus do céu. Hoje no dia de orgulho nerd, mais gordo. É a tática, tática. Tá tipo assim, o gato tá aqui. Aí daqui pra cá tem uma corda. Exatamente. Isso. Então ele tá indo, a corujinha tá indo carregando a corda lá pro outro lado. Ah, vai ser ele, mas não é ele que não agiu ali. Não. Ah, não. Tanto faz. Depende da posição. Porque você tava mais. A gente tem que ir cada um pra um lado dela, sabe? Isso. E fazer você isso. Tá na frente dele. Galdoki. Você, vamos dizer, você seja o cinto. Galdoki. Aqui, né? Quem que é o Valdo? Ah, não, então é isso que você fez, né? E o Dorgaut? Pois é, eu falei Dorgaut. Não é anão, é porque é dois anões. É primeiro. É porque você tinha que agir primeiro do que ele. É, exatamente. Não, Dorgaut. Uma ação surpresa, então. Não, mas é assim, agora, nesse turno. Você tinha que fazer, vai. Mas tudo bem, essa é a sua ação que você fez, Dorgaut. Vai pra algum lado dele. Então eu vou pra um lado que não tenha ninguém do grupo. Tá ok. E vai atacar o. Eu vou atacar ele. Não, okay. O seu machado aonde? Né? Nas pernas. Nas pernas? Então beleza. Manda abraço. Acertou. 13 mais 6. Acertou. 13 mais 6? É. Acertou. Deu. Não, esse é o D10. Pode de Deus. Pode de dano. Nossa, eu gosto muito de dano. 3 de dano. 3 de dano. Ele tá com 30. Não. Tá chorando. Agora o gato cruel vai atacar. Ele vai dar duas. Vai atacar. Deixa eu ver. Quem que tá visível pra ele atacar? Nós dois, né? Vocês dois, né? Nós dois. Mas são pernas, né? Par e ímpar. Tá? Par e ímpar. Dá uma unicata, ué. É melhor. Par. Ele vai em cima e vai bater duas vezes assim, ó. Com as garras dele. Vou rolar um ataque. Tá. Deu 5, mais 4 deu 9 na primeira garrada. E a segunda garrada. Me protege. Deu 9. Escapou. Beleza, Dungo. Oi. Vai lá. Agora você pode dar a sua. Acertar os bagos dele assim, de baixo assim. Baixo? É. Você vai dar um salto. Você vai acertar o piu-piu dele? Tá de baixo? Ai, manda, Braga. 8 mais 7. Não, arremessando é 7. Não. 8. Você vai arremessar ou você vai. Mais 2 deu 10. Deu 10. É que se ela tivesse arremessado, seria 15. Ela acertaria. Deu 10. Como você tá camuflada, eu vou dar. Dá 4. Dá 4. É, vou dar 4. Acertou. Mais 4. Acertou. Dá o dano. Do 4. Isso. Acertou. Rola. Rola de novo. 5 de dano. Beleza. Deu mais dano que o anão de machado, velho. Mas onde é que você pô, esse é um gato que tá no tamanho normal, vocês dão um chute nele e vai embora. Vai embora. Vamos lá, Dumbo, Anoriel. Sou eu. Eu vou pra alguma posição. Essa stand tem também um. Você falou que tem tipo uma. Como fala? Uma linha, né? Tem a linha e tem tipo agulha também ou não? Tem agulha. Tem agulha, uma agulha dessa. Tá, a agulha vira uma lança. Uma lança, pois é. Tá? Então, massa. Então, sei lá, pegou a lança. A lança sai voando assim no ar, assim. Kaliev. Você diz que você tá engajado com o gato lá. Vocês dois estão engajados com o gato. Pode dar outra porrada no gato. Acertou. Beleza, dá um dano. 4 mais 6. 6? 19. É, 19. Agora é o seguinte, o gato já tomou tanta porrada que agora ele vai ficar com medo. Então eu vou rolar a moral dele. Moral, pra quem quiser mestrar e jogar o Dragon, moral é um valor que varia de 0 a 12. E você rola 2d6 quando o seu inimigo tiver ferido ou com menos de 50% dos PVs ou seus amigos todos morreram, pra você ver se ele aterroriza ou não. A moral do gato, que o gato não tem muita moral, é 6. Então vou rolar 2d6, tem que tirar. Se eu tirar 7 ou mais, ele ficou amedrontado, saiu correndo. Deu 9. Ele ficou morrendo de medo, saiu correndo. Ele vai pra algum lugar. Isso, meu. Muito rápido. É muito rápido, é muito rápido. Ele, inclusive, ele dá um pulão assim. Porque depois que você bater nele, dá um pulão. Agora tudo isso começou porque a gente tentou se agarrar na mão do gato. Então, beleza. Todo mundo ganhou 60 XP. Pode botar aí. Não adianta nada porque a gente só vai jogar uma, mas é bom pra saber, é bom pra saber. 60 XP. Então, outro jogador que reclamou que não tava dando XP, 60 XP. E o gato sumiu e ele tá aterrorizado. Onde vocês aparecerem, ele vai tentar evitar vocês. Beleza. Okay? E aí? Ok. Então, saiu do combate. Teoricamente, estamos tranquilos agora. Estão tranquilos agora. Vocês estão escutando o barulho de uma a cobra, tá andando por aí. A cobra foi chata. Eu vou enrolar a cobra. O cabo de aço. Vocês vão em jornada até a porta? Não, com certeza não. A gente precisa descobrir onde que está. A gente tem que descobrir como a gente vai deixar de ser pequeno. Não tem nenhum livro, a gente não viu nenhum livro nesse meio. Não, na mesa não tinha nada. Nada. Nessa estante aqui só tem essa linha e alguns animais, alguns bichos mortos. Só. Talvez faça tempo também. Mas se a gente ficar lá. Mas se tiver outras pessoas aqui, pode ter outras pessoas aqui além, outros grupos aqui. Outro grupo? Ou até mesmo a própria elfa. Pode estar aqui também. Vou dar uma olhada nessa estante com esses spots aí. Uma coisa interessante, é só animal no formal. Bem, nessa estante, você vê que atrás da estante, assim, tem uma caixa toda bela, assim, trabalhada com o negócio de elfo. Está atrás de vários vidros de remédio. Tem uma caixa toda trabalhada de elfo, assim, né? E você vê que tem alguns vidros que estão meio caídos. Parece que essa caixa foi colocada lá rapidamente. Assim, ó, coruja abençoada por Lapande. A caixa é do tamanho de uma casa em relação a vocês, tá? Alguém tem que ficar de prontidão pra ver se os animais estão vindo. Ele tá de prontidão pra ver se alguém chegar. Beleza. Oi? Eu vejo quem é a cobra. Onde que a cobra tá? Tá, você vai ficar voando assim, tentando olhar pra ver se a cobra tá vindo. Se a cobra vier, você vai começar a piar e avisar pro pessoal. Sem falar, não avisa as pessoas. Ah, ok. Ela foi abençoada por Latam. Ela só fala, então, ela, em vez de piar, ela fala assim: Fudeu. Fudeu. Fudeu esse maior e único. Então vocês querem? Vocês vão escalar a estante de remédios? Eu vou. Só uma pausa. É tipo escalar uma pausa. Vocês viram o que acontece quando você aceita bênçãos de outros deuses que não vão. Aquele foda de jogo, eu queria um clérigo do meu lado. Então, às vezes a magia não funciona. Beleza. Vocês estão subindo lá em cima? Estão subindo em cima. Ele ficou. Ok. Eu fiquei. A gente pode subir tipo os dois. Vocês também ficam lá embaixo, né? Só que também com a gente fica os dois lá embaixo. Já estão subindo. Ela tem uma destreza muito boa. É melhor ela subir, né? Ela tem 19 de destreza. Se tiver que abrir, alguma coisa, teria que ser ela. Ela tem que subir, é verdade. Vocês dois ficam. A gente sobe os três aqui, nós três subimos. Isso. Pra vocês escalarem, pra vocês conseguirem escalarem, vocês vão ter que fazer 3 testes bem sucedidos de destreza, tá? 2 fracassos. Um dos heróis cai. Vocês vão. Quem for subir tem que fazer 3 testes bem sucedidos de destreza. Cada teste é uma das etapas. E se tiver 2 fracassos, o neguinho cai, toma um DC de dano e tem que fazer tudo de novo. Beleza. Então cada um joga aqui. O talento de escalar muro poderia ser usado. Pode ser usado ao invés disso. Você vai fazer então, porque ela tem 83% de escalagem. Não, ela vai com um teste só, porque ela tem treinamento de escalagem. Tô falando é o resto da galera de armadura, machado e tudo, tentando subir 30 metros de altura. Quanto que ela tem que tirar? 11, você tem que rolar. porcentagem e tirar abaixo. Já tem quase 80%, né? Não rola aí. Às vezes deu azar danado, né? 42. 42, beleza. O Dumbo já tá lá. O Dumbo já tá lá. Eu tirei. Você tá lá, tem uma caixa do tamanho de uma casa. Assim. Meu primeiro foi 11. 11. Quanto tem que tirar? Tem que tirar abaixo, abaixo da estrela. 12, exatamente. 12, beleza, rola de novo. 5, beleza, rola de novo. 18. Cheguei lá que eu dei na pirueta ainda. Então, beleza, vocês dois chegaram. Não, dele não, faltou um. Então, rola mais um. Peraí, ninguém tem corda nesse negócio. Você teve um fracasso. Então ele, você tá lá de pendurado, assim, ai, oh, meu Deus do céu, não sei o que, rola aí de novo, vamos ver se você consegue recuperar. Nossa. Aí você chegou, você viu o anão, né, o Galduco passando por você. Cai na base. Sim de dano. Anões. Aqui, ó. Beleza. Ok? Então, massa. Então vocês dois chegaram lá em cima, ou a... A coruja voa e voando sem problema. Não, pessoal, tá passando de guarda, massa. Hã? A caixa parece que não tá trancada, não, mas ela é pesada. Ela é pra caramba, assim, era pra levantar. Tem que levantar ela. Você, né? Tentou assim. Não deu nada. A gente tem altura pra pegar a caixa? Hã? Você consegue levitar? Já sei, peraí. Eu consigo levitar. Eu posso usar de novo a levitação? A altura é o seguinte: a caixa tem 5 centímetros da quanto? É isso aqui? É, por aí. É. A caixa tem 5 centímetros de altura. Entendeu? Então. Uma pessoa em pé, vocês conseguem levantar, mas só que a tampa é pesada demais, eles ferram. A gente precisa desse cara forte subir de novo. Vou fazer melhor. Você pode descer, Dumbo, já que você é muito ágil, desce, pega. Aqui eu vou, vou botar um limite às suas mais. Você só pode usar uma de cada vez. Beleza, foi o que eu imaginei. Aí você pode usar todas. É melhor pegar a corda dele, que aí facilita ele subir. Faz o seguinte: você também, viu? As magias, você pode usar todas, mas uma de cada vez. Eu vou passar a corda pra vocês, você passa por trás da caixa e a gente puxa. O que é coruja? É, se a pessoa lá dentro morre, né, gente? Boa. Deixa eu te falar. Tem gente lá dentro? Não sei. Dá uma toque aí. O que a coruja não pega o fio de corda, leva até lá em cima, sem precisar dela descer, já que ela já tá lá em cima? Então a coruja leva lá e você sobe. Tá bom? Ó. Pode ser também. Beleza? Pode ser. Quem que vai segurar aqui? Não. Com a corda, você. Com a corda só faz um cheque de força e pronto. Já chegou lá. Então beleza. Kaliev, você subiu também? Não. Não, não. Nós dois estamos lá embaixo. De prontidão. Prontidão. Tá, ok. Aí vamos tentar abrir a caixa. Ele é o mais forte, a gente vai dar um leve. Antes. Tá. O que ela não fala é. Ela tem o talento de ouvir barulhos. Isso. Aqui, ela pode tentar ouvir se tem algum barulho dentro da caixa, tem alguma pessoa lá dentro? Pode tentar. Rola um D6, tem que dar um ou dois. Não, tem barulho nenhum dentro da caixa. Vamos lá, vou tentar abrir esse negócio aí. Então faz dois testes de força a menos dois. Pega a sua força, subtrai de dois e mas rola. Se a gente vai ajudando, não dá nada, não? Dá, então, força. Então vai ficar menos um. Faz um teste a menos um por causa da ajuda da galera. 16. 15. Você tem Nossa. Beleza. Pá! Abriu porta, a tampa de ferro caiu do lado de lá, levantou um monte de poeira assim. E quando você olhou lá dentro, tem uma espécie de diário enorme, né? Do tamanho assim de uma sala. Não é tão grande. Tamanho de uma mesa. É o diário, o tamanho de uma mesa. E ele está fechado. Ele tá fechado. É a poeira do livro. Ele tá fechado com uma joia verde, parecida com a joia verde no amuleto da bruxa. E ela brilha. Ela brilha. Alguém vai tocar na joia? Eu teria abrir e trancar. Um pra gente voltar ao normal. Eu teria abrir e trancar. Eu posso tentar fazer alguma coisa? Ou abrir e trancar, ou. Magia, né? Você olha assim, mas nenhuma dessas magias vai te ajudar nessa situação. Sua experiência de mago lhe diz isso. Você sabe que essa é uma tranca arcana muito, muito poderosa. Entendeu? Faz um teste de inteligência, então, só pra ver se você sabe mais alguma coisa. 14, 17, passei. Beleza. Você sabe que provavelmente deve ter uma mensagem gravada nessa tranca arcana. Uma mensagem quer dizer o quê? Que a gente... Uma mensagem do mago. Que quer dizer o seguinte: você sabe que se tocar, a mensagem é falada. Vamos tocar então. Meter a mãozão na lá. Então você meteu? Meteu a mãozão na lá. Na hora que você encostou, apareceu o rosto da Elandrel. Toda bonita, exatamente como estava na ilusão criada pela Baba Roga. Ela olha e fala assim: três vidas eu tenho. Suave, acaricio sua pele. Leve, acaricio o céu. Pesada, cubro florestas. Quem sou eu? Repete de novo. Você falou, repete de novo? Você falou? Você falou, repete de novo? Você falou, repete de novo? Não, não falou não. Falou não? Vocês estão em silêncio absoluto? Tá. Eu vou falar de novo, só que eu sou bonzinho. Tá? Três vidas eu tenho. Suave, acaricio sua pele. Leve, acaricio o céu. Pesado, cubro florestas. Quem sou eu? É enigma. A gente tem alguma. Você tá vendo quantas possibilidades? É uma aventura clássica de RPG. Qual que é o primeiro? Suave, acaricio sua pele. Suave, negócio cubro céu. Não sei o que é céu. Pesado. Leve, céu. Ah, então. Floresta. Minha pedra é parecida. Mingua. Aí. Três vidas, suave acaricia a pele, leve acaricia céu, e pesado acaricia floresta. Não, mas vocês estão comentando entre si? Não. É. Não, então vocês estão. Não, mas na verdade eles estão lá embaixo, eles nem ouviram. Ah, eles nem ouviram. Então vocês não podem contribuir. Eu posso jogar uma inteligência não pra ver uma dica? Não, mas só que ele falou. Vocês podem gritar lá pra baixo, ô Calierre! Pode gritar! Ah, é, ele não falou. Se quiser ajuda da Calierre, pode gritar. Eu acho que o desafio é bobagem, mas com certeza. Ah, não, ele tá lá embaixo, ele tá lá em cima ou tá lá embaixo? Esse bicho. Esse bicho tá com a gente, né? O bicho pode ir lá embaixo e dar ideia pro pessoal. Três vidas? É, eu posso fazer isso. Então tem que chamar a coluna. Mas eu estou bem. Pois é. Porque eles não estão falando nada, eu estou com medo de falar alguma coisa. Ah, eu fui lá embaixo. Então... Na hora que você está descendo lá embaixo, você está vendo duas areias gigantes vindo, porque você está voando, você vê mais alto. Elas estão vindo das sombras, debaixo da mesa, andando devagarzinho, assim, indo em direção onde está o Kaliev. Então, estão andando devagarzinho. Pesado. Aí chegou a coruja desesperada, assim, caindo até as penas dela. Cala a boca, eu estou pensando. Em direção a você. Então, e aí você fala enigma pra eles? Isso aí depois. Pode ser a chuva. Depois você fala enigma, agora a gente precisa. Mas como que a gente vai fugir? Sobe. Não, mas é aranha, vai ter que ter porrada. Mas é mais fácil a gente tentar derrubar a aranha do que a gente enfrentar ela no. Jogar a corda pra ele. Ah, tá. Hã? Tem a jogar corda pra ele. Não, mas como é que você não tá sabendo de nada? Porque ela tá lá embaixo. Você tá lá com a joia, assim, olhando a joia. Ninguém chama a coruja. Ele falou a coruja desceu, mas você tá lá em cima. Isso. Gente, ela falou, gente, você falou uma frase junto lá da joia. Aí a joia solta um raio verde assim, e acerta a coruja. Dá um D6 de dano. 2 de dano na coruja. Você falou a enigma errado. Aí a joia faz assim, a joia não é a resposta. Aí ela fala de novo o enigma. Três vidas eu tenho. Suave acaricio sua pele. Leve acaricio o céu. Pesada cruva florestas. Quem sou eu? Ela tá aguardando a resposta. Mas a coruja está lá queimada sim, mas ela explicou para vocês que lá embaixo as aranhas estão chegando. Não sei, não encaixa no fogo, mas ela tenta. Chuva! Se é ela que gritou? Ele falou chuva. Mas deu pra escutar? Não sei. Vocês escutaram? Não sei. Não sei. Escutaram? Vocês escutaram? Sai um raio lá de dentro. O raio faz uma curva assim. Acerta ele lá, um descer de dano. 2 de dano. E as aranhas estão chegando, devagarzinho. Vamos segurar na corda e isso começa a subir. Nós dois juntos? As aranhas estão vindo. Quando vocês começarem a subir, elas vão dar acelerado. Vocês estão sentindo que elas vão dar acelerado. Beleza? É, rola 3 cheques de destreza. Mas 2 fracassos, vocês caem. Não, com a corda é um cheque de força e pronto. Valeu. Um cheque de força. Isso. Menor 14. Não tem ponto narrativo, não? Hã? 6. Ah, passou. Beleza. Nossa. Vocês estão subindo, as aranhas estão vindo. E vocês estão subindo, aí vocês notam que a aranha tem um negócio engraçado, ela sobe nas paredes. Elas estão subindo na parede também. Mas é claro, gente. Mas enquanto isso, vocês lá em cima. Olha lá. Vamos juntar e meter a porrada. Esse é um negócio engraçado. Lua. Lua? Lua. Lua? Tchau, tchau, tchau. Um monte de errado. Aí você vê que a joia agora cresce e fica meio avermelhada. Última chance. Parece que os próximos raios vão ser mais fortes do que o normal. 3 vidas eu tenho. Suave acaricie sua pele. Leve acaricie o céu. Pesada cubra florestas. Quem sou eu? Passar os gestos assim, tipo porrada. Olha. Você falou olha. Não, não. Não. Bum, saiu um raio vermelho. 2. Caralho. 2d6. Deu 6 de dano. Nossa senhora. O Marco caiu. Nossa, cai, nunca morre. Aí você vê assim. A imagem da Eladriel, ela olha assim. Vejam as minhas lágrimas. Quem sou eu? Vejam as minhas lágrimas. Beleza, essa é a dica que a Eladriel deu. Vambora. Vocês chegaram lá em cima e as aranhas estão chegando. Em 2 rodadas elas chegam. Duas rodadas. Vocês ainda têm 2 rodadas para tentar decifrar o enigma. 3 vidas eu tenho. Lágrimas. Lembra das lágrimas que é a dica. Suave acaricie sua pele. Leve acaricie o céu. Pesada cubro florestas. Quem sou eu? Mas é aranha. A gente tá subindo, a gente tá correndo de aranha. Alguém falou chuva? Eu falei chuva, então não é chuva. Alguém falou chuva? Eu tinha falado chuva. Aí você vê que a Eladriel, ela tá lá, ela aparece de novo assim. Chuva! Quase! É feita de quê a chuva? De água. Nuvem. Mas antes de você falar essa palavra, as aranhas atacam. Ok? Então vamos lá, todo mundo rola iniciativa. Pode começar, Dungo. 9, 8. Não, 8 ou 9? É 1 mais 8, então 9. O meu é. Achei quanto? 9? O meu foi 16. Achei foi 9, né? Você tirou foi 9. Então 16. A coruja gritou. Já desculpa. Nossa, velho. Noriel, você é forte de iniciativa. Quatro daí. Tá. É 13 iniciativa. Você já 13? Não, é só porque você já. Eu tenho 4, vai. 4. Eu sempre sou o último a morrer. É pesadão, é uma. Dogout 4, Kaliev. Quanto? Quanto? Ah, dele foi 13. 13. Pode falhar. 13. Não, eu sou primeiro. 13. Caldu. 7. E aí as duas aranhas. A iniciativa delas é mais 4. 8, 9, 9, 10, 12, 12. Tô sentindo que eu vou bater, as duas vão vir em mim. A estratégia não tá boa, na moral. Deixa eu ver. Então vamos lá. A Noriel. As aranhas estão vindo. Sono não dá com elas não, né? Oi? Sono não dá com elas não, né? Ó, só pra vocês terem uma noção do espaço, porque esse combate vai ser meio estranho. Porque é o seguinte, aqui tá a estante. Instante, tá? Então vocês estão aqui, ó. É, a Noriel. Quem tá do lado da Noriel? O Galduque. Aqui tá o. Onde está o diário? O diário tá aqui. Tá? Diário. A coruja, como é que chama a coruja? Laila. Laila. Laila tá aqui. O nome dela. Nós dois. A gente deve estar. Vocês já chegaram. Vocês já chegaram aqui. É, Kaliev e Dogout. E o Dungo. Você tava onde, Dungo? É, tá aqui. É, você tava abrindo, né? Dungo. Tá? E a aranha, elas estão entrando assim, estão subindo assim. Tá? Isso aqui tem o quê? Tem uns 10 metros. 10 metros. Cuidado na hora do combate pra não cair da beirada. Tá? Então vamos lá. Então, aranha gigante. Primeiro a Noriel, o que você vai fazer? Eu vou jogar uma aterrorizar nessa primeira aranha. Beleza, manda abraço. Se bem que eu poderia muito bem também falar água, né? Não, mas eu tô com dano, tô com a vida ruim. Então vou jogar um aterrorizar. Eu tenho já um D6, o turno que eu tô com. Ficaram aterrorizadas. Ela recebe proteção? Medo, recebe penalidade menos 2 todas as jogadas, sofrendo a chance de menos. Tá, é só mesmo um turno, quanto tempo eles vão ficar. Sim, mas eu vou jogar uma jogada de proteção. Então tá. Oi. Quanto que é esse livro? 29 ou 26 reais, não foi assim. Vem no box. Não, o box é porque é o seguinte, são dois livros. O bestiário. Esse aqui eu acho que é uns 28, 29, 25, não sei. Esse aqui é uns, não sei quanto que é, 30 ou 40, porque ele é colorido. E o box vem com isso, vem com um monte de coisa, tipo 80 reais o box. É, JP, jogar de proteção 15. Então eu vou jogar da primeira, tá? Você jogou aterrorizar na primeira. Não, tirei 19. Primeira, não ficou aterrorizada. Segunda. 13. A segunda ficou aterrorizada. Por muitos turnos, por 10 turnos. 10 turnos, então ela sai correndo? Ela foge? Ela fica com medo, ela tem penalidade menos 2 em todas as jogadas. Beleza, então ela não vai atacar você e tem penalidade de menos 2 em todas as jogadas. Então uma tá beleza, outra não tá. Ok? Elas têm 15 PV cada uma, tá? A 1 é que tá aterrorizada, a 2 não tá. Ok? A Noriel, Kaliev. Eu dou um pouquinho mais pra dentro pra sair da fuga. Ok. Ela passa, ela é espiritual. Ok. Ela passa, sobe as minhas inimigas. Beleza. Espiritual. 13 mais 4, que é meu. Isso. Passou, passou, é 18. Deu 17. É. O CA dela é 14. Pegou. 1d4 mais 8. Mais 4, 8 de dano? Nossa. Beleza. Deu 1d6 mais 4 níveis. Se eu tomar dano, ele cansa. Você acertou aqui, não tá aterrorizado, tá? Você dura 7 mais. Seus outros. Beleza. Qual que é que tá aterrorizado aqui? Tá com 7. Tem uma que tá com 7 e outra tá com 15. Mas é que seria a 1 e a que seria a 2? Qual que é? Só escolher. Qual que tá aterrorizado aqui? Tá. É a 1, só que não consigo. Isso. É, aranha 1 e aranha 2. Eu dei uns passos. Ele jogou, a 1 tá aterrorizada. Eu dei um espacinho pra dentro. Ok. Então agora as aranhas gigantes vão atacar. Ok? Elas vão atacar. Elas têm teia, mordida e ferroada. Então deixa eu ver o que ela vai fazer. Aranha 1 vai jogar uma teia aí no 2 aí, ó. No Dordaut. E no Kaliev. Mas esse é Dungo, não? Não. Ela solta. Ah, tá. Ela solta uma teia, a teia vai deixar vocês sem conseguir se mover. Tá? É, rola uma jogada de destreza. A menos 2. Você pega a sua destreza, tira 2 e rola o D20. Nossa, Não passou? Ufa. A teia caiu em cima de vocês. Ela joga a teia e agora ela vai dar uma ferroada. Vai pular e morder um dos dois, tá? Eu andei pra trás. Não, eu sempre rolo aqui, porque aí né, a minha vontade não é feita. Para o ímpar. Para o ímpar. Pá. A probabilidade diz que agora eu vou morrer. Tá. Pá. Boa dita. Mordida. Como você tá paralisado, entra de cara, não precisa nem fazer o ataque. Então eu vou dar o dano. 2d6 mais 3. Porque você tá pequenininho, aí ele tem um bônus. Deu 4 mais 3, 7 de dano. Faz um teste de constituição para ver se ele foi envenenado. Passou. Passou. Então você não está envenenado, tá? É, a segunda aranha, ela vai pular e ela vai dar duas mordidas. Não deve dar. Ela vai dar mordida só. Aqui e aqui, no Andoriel e no V. Quem que é o V? É o Eris aqui, na verdade. É a coruja. É a coruja. É a coruja. Não, é. Nós dois, então. Vai atacar o Dungo, é. Vai atacar o Dungo. A coruja vai voar e ela pega o Dungo lá do lado. Tá? Um ataque no Andoriel. 10. Muito difícil. Mais 3, 13. Pegou? Então rola 1d8. 1d8 mais 4. Ai, muito alto. Nu. Você morreu? Não, não. Você tá com 0 PV. Não, na verdade, eu tô com menos alguma coisa. Menos quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, isso aqui são 12 PVs. Sim, mas eu já tinha perdido, eu já tinha tomado. Você precisava. 2, você tinha mais 3 ou mais 4? Mais 3, né? Mais 3. Eu tô com menos 5. Menos 5. O Andoriel caiu no chão, tá agonizando. Você não tá morto ainda, tá? Toda rodada a gente faz um teste de constituição. O segundo faz um ataque no Dungo. 14 mais 3. Pegou. Pegou. 1d8 mais 4. Deu C, mais 4, 6. 6 de dano. Dungo. Dungo. Seu turno. Isso, agora a aranha acabou de te morder. Tira sua adaga e mexe no olho da aranha, vai e ataca ela. Nas perninhas. Tem uma cobra no. Vai ser difícil. Escorrega de baixo e fura a barriga, que nem o Hobbit. Fura a barriga, igual o Bilbo, igual o Frodo. É, mas arremessado, que arremessado é claro, acho que ela vai acertar. Com mais 7. Isso. Pega a sua adaga e arremessa nela. Assim. Arremessa nos olhos dela, que aí ela fica. Ela ganha uma penalidade se ela se arremessar nos olhos. Isso. Ela já, aqui tá atacando, já tá aterrorizada. Só um pouquinho. Essa aqui tá com vocês, tá aterrorizada. Essa não contou menos. Não, essa tá não, beleza. A que tá aterrorizada é essa. É, mas ela usou teia, ela não usou ataque. 16 mais 7, 23. 22. Tá, acertou, dá o dano. Dá um D4. Um D4. Aqui no. 4. Um D4 de dano? Não, foi 4. 4 ou 4? Na 1 ou na 2? Na 2. A 2 tá com 3 PV, quase morrendo. Ela não vai fazer um teste de. A 3 PV? Ah, um teste de moral? Deixa eu ver. Moral 8. Fazer o teste de moral. Deu 8. Não, deu. Tá, continua na luta. Continua na luta. É. Dungo. Isso. E Galduf. Então a aranha pula no Dungo, né? Uhum. Eu vou dar um pulo por cima dela. Cavar o machado nas costas. Aquela bunda gigante. Ok. Manda brasa. 14. Acertou. Matou, que você já tem mais 3 de matar. 5. Beleza. Matou a aranha. Aí agora a outra devia agora é você. Fazer uma. Matou muitas aranhas. A outra podia fazer uma. Ela já tem uma aterrorizada. A segunda aranha viu que uma morreu. Vou ver se ela vai aterrorizar e fugir, sim. 4 mais 1, 5. Não, continua na luta. É o turno do da coruja. Coruja. Bom, todo mundo está pedindo para eu falar água. Água, beleza. Água, pum. O diário abriu. O diário abriu. Prum, o diário gigantesco abriu. Deu um brilho assim e o diário abriu. Mas não aconteceu nada, não. Só isso. O diário abriu. Se é alguma coisa, agora a gente pode conversar. Vamos lá. Corujas comem cobras. Dogout. Dogout, é você agora. É verdade. Tem uma aranha zerada aí, ó. Subindo aí. Não, tomou 8. Eu tô na uma das aranhas morreu. Eu posso essa movimentar tá ou eu tenho que fazer um teste pra... Não, você faz um teste de força pra ver se você escapa. Força menos 2. Nossa, passou muito. Passou muito. Saiu. E eu vou deixar você fazer um ataque nesse horário. Você saiu, você vai fazer um ataque. Você tá fazendo um ataque a menos 2 porque você ainda... Só cuidado, esse é o dado de... Não, conseguiu acertar nada. Esse é o dado de tirar nota baixa. Acertou o ar. Já vou receber. Atacou como um anão bêbado acertando o ar, assim. Mas aí agora eu posso jogar de novo, porque... Não, não, não. Agora acabou. Acabou a sua rodada. A Noriel, vai lá. É Final Fantasy, já passou a sua vez lá. Eu tenho que jogar menor que minha constituição, né? Isso. 12, não. Não? Não. Então tira menos 2. Menos 2? Isso. Não, é menos 2. A cada teste é menos 2. Nossa, mãe, vou lá, eu sou. Menos tá 7. Quase morrendo, tá quase morrendo, hein? Latander, salve o meu aliado, quer dizer, eu primeiro tenho que sair, tá? Sou eu. Isso, você tá preso, né? Tomara, melhorado. Escapou. Latander, salve o meu aliado. Aí saiu correndo e pum. Dá sua cura, vê quanto de cura que foi. É a partir do zero, tá? Tá. 3 mais 4. Beleza. 3 mais 4, 7. A partir do zero, você tá com 7 PVs. Ok, agora a aranha gigante que sobrou. É, deixa eu ver aqui onde é que ela tá. Ela vai atacar. Ela vai atacar o Durgolt ou o Kaliev de novo, que é que tá mais próximo. Se bem que ela vai atacar o Durgolt, você tá engajado. Sim, tá mas fora. O Kaliev veio pra cá também. Exatamente, é, vai atacar o Durgolt. E eu tô lá na frente da. Ixi, acertou. Mordida. 2d6 mais 3. Deu 5 mais 3, 8. 8 de dano. Isso não é nada, senhora aranha maldita. Rola uma constituição pra ver se pegou o veneno. Era um anão, 15. É, tirou abaixo? Abaixo é igual com 15. Beleza. Segurou a onda. Dungo. Tem uma aranha aí viva na hora aí. De novo, ela tá viva ainda. Arremessou o dano. Você tem duas adagas, você já arremessou uma. Uma tá presa na aranha. Mas ela pode pegar aquela arremessou? Pode, tem que sair correndo lá e arrancar a aranha. Arremessa mesmo. Não arremessa. Ela tem duas adagas. É, arremessou a outra. Arremessou a segunda. Acertou, olha o dano. 4. Esse 4 é bom, hein, menino? A aranha tá com 11. 11 PVs agora. Quando ela chegar à metade, eu faço um teste moral nela. Galduque. Tá, então tem uma aranha que tá lá no canto, né? Isso. Vamos juntando nela. Pode sair correndo, pular e dar o famoso. Beleza, então, machadado de anão. É, arrancar o machado da outra aranha e sair pra você, mano. É os bichinhos matando a aranha gigante na taranta. E aí, me deixa! O épico acontecendo no instante. Ah, foi ruim esse aqui. Deu 12. Deu 12? A aranha deu um pulo pro lado assim, pô, você acertou a beirada da estante. Assim. Cada grupo de heróis tem aracno que merece, né? É, exatamente. Dorgaut. Vou. Vou machar de novo. Tentar. Pegar o. Vou machar com duas mãos. Vou gritar. Sua aranha maldita! E cair pra cima. É exatamente o que o Galdos fez, né? Primo é filho. Só que o Aldo que errou. Você pode falar pra ele. Você caiu por você, é primo. Assim, é assim que se faz. Ó, oh, 18, doido demais. É assim que se faz. Olha o Dan. Vou meleque de aranha na minha cara. 5 mais 2, 7. 7 de dano? Doi demais. Errei que meu elmo caiu. Eu tô com a mão. Caiu assim no olho. Ela tava com 11, 7, calculador ambulantes. 7, foi 7? 4. Ótimo. Nossa, ela tá agonizante. Eu vou fazer o teste de moral, ver se ela sai fugindo. Vai procurar seu gato. Não foi, ela vai do lutar até a morte. Essa é a vamos lá, Noriel. Oh. Ah, sou eu? É. Eu vou correndo pro livro, pro diário, vou ver o que tá escrito lá. Tá ok. Então você começa a ler o diário, tá em élfico, você lê normal, entendeu? E aí depois eu conto o que você tá lendo. Vamos lá, Kaliev. Aranha tá agonizante. Latande, pela luz, pela justiça! É o pior de tudo. Você se bota aí, vai dar as coisas. Tirou aí. Explodiu. Pedaço de areia voou pra todo lado, assim, as gosmas de areia caiu todo em cima do Dungo, que é o que sente mais nojo. Obrigado. Eu sempre faço isso com as jogadoras mesmo. Nossa. As tripas caem nas jogadoras. Aventura é assim mesmo, gente. Aventura não é tudo limpo, não. Senhor dos Anéis fica todo mundo assim, todo limpinho e tal, né? Tá de sujeira. Aí cai tripa pra todo lado, assim, de aranha. Menos o Legolas. Pode estar acontecendo tudo, mas o Legolas vai estar. Leva meus cabelos, são cabelos dele sempre limpos. Você já virou uma vez. Você já viu o Rambo 2? Tem uma hora que o Rambo ele pula de um barco que explode, mas aquele céu, o cabelo tá inchado, sabe? É. Não, o Rambo é Rambo. Rambo tem sangue élfico. Comando pra matar os Schwarzenegger, cai no rio e lá, e da hora que ia sair, tá seco. Doido demais, é, ué. Então, vamos lá. Esse é talento, tocar, entendeu? Vamos tocar nos filmes do Chuck Norris. É. Mas... Mas o Bruce Lee arrancou o peito, o bolo. Bolo de cabelo do peito. Então vamos lá. Aí é o seguinte: pelo que ela está ali escrevendo lá, ela diz que a alma dela se escondeu no diário, né? E ela fala com vocês através das páginas. Ela conta que Baba Roga roubou seu amuleto de um encolhimento depois de matá-la. Vestir suas peles e roubar o seu amuleto do encolhimento. E que ela pretende usar suas vítimas em um ritual maligno para invocar um deus antigo, Shub-Niggurath. Ela diz, então ela lá fala o seguinte: mas existe uma maneira de quebrar a magia do amuleto. Ela no diário fala que ela teme, né, que a Baba Roga vai usar esse amuleto para capturar pessoas ingênuas o suficiente para serem enganadas pela Baba Roga. E que a única forma de escapar da maldição é destruindo o amuleto, ok? Ela também diz que atrás do diário, embaixo do diário, da caixa, né, que vocês abriram, tem uma poção de cura. É uma poção de cura que ela deixou lá, a poção de cura que dava só para uma pessoa, mas como vocês estão 5 centímetros, todo mundo toma. Vai liberar, vai dar para todo mundo. Não sei como é que vocês vão carregar. Porque ela é enorme, né? O tamanho da mesa, assim, a poção de couro, de vidro. Todo mundo, precisa, cara. Pode até mergulhar lá dentro. É, abre parado assim, vai cair no chão, a gente... Tem uns mendigos da Praça 7 lá, bota no cantinho. Bota no cantinho. E se vocês tomarem, vocês vão tomar... A poção de couro tá lá de baixo. É imediato? Dá o couro imediato. A gente vai quebrar esse... Porque, tipo, se a gente tomar em cima da estante, a gente vai quebrar a estante. Vai... Não, a gente não vai crescer, não. A gente só vai curar as fermentos. Pra poder ficar grande, tem que quebrar o... É, só tem que levantar o negócio, abrir e botar a mão lá dentro. Vamos lá, a menina já começa a fazer. Vamos lá, vamos tomar. Beleza. Quem tomou uma poção muito grande, vocês vão pequeno, quem tomou tá full hit points. Full PV. Você nem enrolar. A coruja vai dar uma picada. O Dungo que dá pra você entrar lá dentro, dar uma nadada dentro da poção, se você quiser. A poção tem gosto de uva. De preço de uva. E é bem doce. Sucos Gami. Sucos Gami. Então, beleza. Então, isso tudo é informação. Toda a informação que o diário daria pra gente foi essa. Que tem que... Vocês têm que destruir o amuleto. Destruindo o amuleto... Ela... Destruindo o amuleto... a magia some. É, e o amuleto destrói com qualquer coisa, né? Um amuleto poderoso deixa e destrói com qualquer coisa, né? Com... Não, ele diz que o amuleto, a pedra, ela é muito frágil. Ah, tá. Ela dá pra ser quebrada. Tá? E aí, como a gente tá chegando na hora, eu vou... Mas a gente vai fechar a aventura. Mas ela chega e fala o seguinte... Mas, como vocês... Ela fala assim... Deixa eu pensar onde é que é legal. Além desse amuleto, eu tenho um dos meus anéis do teleporte está aqui. Deixei um dos meus anéis do teleporte embaixo do diário. Existe outro anel de teleporte no meu quarto, onde provavelmente a maldita deve estar se recuperando da magia do encolhimento, porque a magia do encolhimento, ela tira muita energia de quem a usa. Ela fala isso tudo lá. Isso aí depois você explica pra eles, né? Vocês passaram umas 2 horas lendo lá esse diário, né? A gente que tá dando uma sumarizada, resumindo. Então ela tem lá um anel. O anel é do tamanho de um como é que chama aquele trem? Bambolê. É bambolê, do tamanho de um bambolê. Tem o anel do teleporte. O anel teleporte funciona assim: você põe um anel aqui e você põe a pedra para onde você teleporta em outro lugar. Então tem essa pedra lá e tem um anel ali. O anel é só para uma pessoa, mas como vocês estão 5 centímetros, você segura um anel e fala: Corelia Laretti é o meu único Deus que eu amo muito. E aí vocês vão no teleporte até lá. Porque é um anel meio clérigo. Você vai ficar então? Vou encostar no até que não seria bom, você não é uma ideia, não. E eu também. Mas é o seguinte, a gente vai e você cuida do Voldemort, da Paula também. Pode ser? Pra você não quebrar, você pode seguir, você pode falar, mas depois você vai ter que fazer uma penitência pra Latander, porque você fez esse juramento, você vai ter que fazer uma penitência. Ficar uma semana sem beber água. Você inventa alguma coisa assim. Você fica falando bobagem no seu ouvido. Já sei. Um mês sem pregar pra ninguém. Olha, ótimo. Ou então raspar os cabelos, né? Você tem os cabelos muito longos, muito lindos, você vai raspar os seus cabelos, por exemplo. Bom, a gente vai falar pra eles assim: que Latander abençoe a jornada de vocês. Mas você vai ter que fazer uma penitência. Não, eu não vou. Eu não vai. Não vai? Vou dar meu jeito. Você vai a pé. Vai a pé. Eu vou ficar lá e vou dar meu jeito. Não, é porque a próxima cena é a cena final. Eu saio. Não, sai agora não. Não, dá um jeito ali. Alguém agarra ele isso, agarra ele na marra. Mas sem os caras da cura. Mesmo sem ele fazer, eu rolo uma percentagem assim pra ver se a magia pega, mesmo sem ele fazer o juramento, não. Beleza. Porque o anel é um anel clerical, então tem que fazer o juramento. Ok. Massa? Vamos lá. Então vocês vão segurando todo mundo o anel. Falando. Corelia Laretti é o meu único Deus. E com a Kaliev trebuchando. Quem que tá segurando a Kaliev? Dois anões. Então, olha, rola sua força. Rola sua força e a Kaliev rola a força pra tentar escapar. Vai lá. 18, 10. 3. A Kaliev tá lá. Não. Eu não tenho mãos. Não tenho mãos. Não, alguém tem que estar segurando a. Não, mas ela pode com a patinha lá. Com a patinha, você tá lá com a patinha no anel. Tem que ser sem mãos. Beleza. Brilha, dá aquele brilho assim dourado em torno de vocês. Quando o brilho dourado sai, vocês escutam um barulho horrendo, parecendo um barulho de terremoto. Vocês estão no quarto escuro assim. Vocês estão achando estranho isso? É a véia roncando. Vocês estão em cima da cabeceira onde está a pedra do teleporte. Do outro lado da cabeceira, mais ou menos 20 metros, no abismo de 20 metros, tem a cama. Vocês veem a véia, Baba Roga, deitada. A barriga dela como uma montanha subindo e descendo. E aquele cheiro horrível que é que a véia fede a queijo fedido, a queijo estragado no ar, assim, o nariz dela enorme, isso vendo melecas caindo do nariz, assim, o ploft, ploft, ploft, ploft. Melecas caindo do nariz, assim. E ela lá, no peito dela, do lado dos dois peitos dela, no chibento, está o amuleto que vai trazer vocês de volta à forma normal e acabar com essa maldição humilhante. O anel está lá brilhando. Mas humilhante que a maldição é a situação, né? Parece que ela dorme, dorme bem pesado. Tem 20 metros de distância daí até lá. Entendeu? É, joga o seu mágico pra tá aí, assim, vocês estão em cima da cabeceira, a véia dormindo lá. Joga o seu mágico pra acabar com a tensão. Ô, X-Men. X-Men, bate pra mim assim. E... bate uma gerada assim. A cama tem cabeceira, né? Oi? A cama tem cabeceira. A cama tem uma cabeceira, tem cabeceira. É suficiente. Cabeceira larga. Pra andar? Suficiente pra andar. Só que vocês têm que ir até lá, né? Uhum. Tem que cobrir, vamos cobrir um abismo. Assim. E ela tem alguma coisa assim? Ela é lisa? Ela tem uns fincos assim, redondos, coisa de elfo, assim, então, brequetete, rede de elfo, assim, em torno dela. Mas são 15 meses a corda não dá. E tem em cima dela tem uma foto, assim, uma foto bem sugestiva, assim, do Legolas, assim, uma pintura do Legolas, assim, nu. Entendeu? Assim, mas lógico, com um paninho nas áreas que não pode, assim. Tá? E embaixo escrito assim: pare Landriel com meu amor. Ele assim. É assim. A linha que a gente tem é de quantos metros? A linha que a gente tem é de quantos metros? 100 metros. 100 metros? É um carretel, né? Vocês trouxeram junto, imagina que vocês trouxeram junto. Ela é minhas costas. Vou dar uma ponta pra ela. Tá nas costas do carretel. Né? É um barril, assim, isso não é barril. Dá pra ela passar, passa em volta daquela essa coisinha redonda assim, ó. E aí a gente filma. Vou fazer duas linhas, beleza? Ok, vou passar em volta. Solta do outro. Daquela bola. Da cabeceira, a Caliette tá lá murmurando lá, que droga, que droga, que droga. E aí, beleza, então. E você volta. Passou então a corda, assim, entre esse pino da cabeceira, né? Beleza. Vou ter alguma coisa que eu possa amarrar na mais corda. De onde a gente está? De onde a gente está? Tem alguma coisa para segurar? Sim, onde a cabeceira vocês estão, tem uns arabescos do lado. Vocês podem amarrar aí para poder fazer uma cordinha até a cama e andar. Vocês podem ir ou andando assim, né? Uhum. Naquele esquema aventureiro mesmo. Ou para os mais fortes. Né, pode ir esquilibrando, né? O Dugo vai correndo, pulando, dá três cambalhotas na corda bamba e chega até lá. Beleza. Quem tem maior destreza pode ir, depois a gente chama aí. Eu vou fazer meu irmão. Em destreza, então. Vou ver destreza? Não tá. Não, vamos então, a gente. Você tem maior destreza. É três rolagens. Você faz uma porcentagem só de equilibrar, pode ser se escalar duas. Tá? Pode rolar aí. 52. O Dungo passou numa boa. Tá. Vocês que vão passar, são três cheques de trecho. Tá. Primeiro foi. Os ajudar também não. Eu não sei, vou ver depois que tem como ajudar. Tem. A gente aprende lá e vocês vão. Mas seria bom pelo menos um de vocês tentar ir, porque vocês são mais fortes para você falar de lá. E são três. Esperar vocês 15. Cinco. Passou dois. É três testes, não? Três testes. 17, acho que você faz. Eu errei um. E acertei o outro por um. Uma falha, três acertos. Duas falhas. Duas falhas? Ah, então um caiu. O que tirou duas falhas caiu. Rola um D6. Pô! Caiu no chão. Você caiu no chão e você tem armadura, então fez um barulho metal. Aí a velha. Vamos ver se ela acorda, hein? Se eu tirar, ó, de 1 a 5, ela acorda, porque ela dorme muito pesado, tá? 13, ufa, tá esperando. Mas, você lá do chão, pá, caiu lá no chão, rolou um descer. Você olha, você vê que a porta dentro é aberta. E você vê que você chamou a atenção do Cobandalf, o kobold mago. Kobold que acha que é o Gandalf. O kobold fica lá assim. Ah, pra quem não conhece kobold, eu sempre trouxe aqui. Esse aqui é o Cobandalf. Aqui, ó. Esse aqui é o Cobandalf. Kobold é esse bicho, esse tem desse tamanho. Só esses são os pivetes da fantasia, entendeu? Mas, como vocês são pequenininhos, esse cara aqui é enorme, né? Então é o Cobandalf. Aí. Você vê que chamou a atenção, ela fala assim: o que é isso? Ratos! Ratos de novo! Droga! Ratos atrapalhando a mestra! Droga, droga, droga! Não, ele só fala isso e já tá. Já tá. Você quer esconder debaixo da cama assim? Tá atrás, junto dos pilares da cama? Enquanto isso, vocês chegaram do lado de lá. Nós dois chegamos da cama. Os dois ficaram. Se eles soltarem a corda, lá em cima tá bem amarrado, né? Então eles podem soltar a corda e, tipo assim, a corda vai estar amarrada aqui, solta, e eles vão ficar presos nesse escalão. Bom, podemos fazer assim mesmo. Então, beleza. Aí vocês, tão massa, vocês ficaram assim e chegaram em cima da cama. Estão na cama. É o cheiro horrível de urina da véia, horrível, o cheiro de podre, aqueles cheiros horrendos assim. E aí? Podemos jogar a corda pra ele também, pra ele poder subir. Beleza. Ah, é. Então, massa. Você joga a corda, faz um teste de destreza, de força. Não é que não passa, assim. Vocês chegaram até lá em cima. Chegaram lá em cima. Agora vocês vão começar a escalar a velha? Pois é, esse negócio de escalar a velha vai ser difícil. A gente pela cabeceira. Como é que a gente sabe que a gente deve conseguir quebrar com qualquer arma? Ou tem que ser alguma coisa mais forte, tipo esses dois aqui, descendo a machada? Os dois, o machado a gente pode... Só que vocês são pesados, né? Eu sou fraca, mas lá, Thunder... Fica na tua, fica na tua. Você nem era pra estar aqui. Vamos lá, vamos lá. Não, o que eu tô pensando aqui, porque talvez vocês possam acordar. Ela é mais leve, ela dificilmente vai acordar a véia. E ela pode tentar quebrar, se ela não quebrar, vai um de vocês dois. E a gente poderia, tipo, ficar em algum ponto tentando chamar a atenção dela. E ela tem você pode explicar que tem um kobold de mago lá na sala ao lado. Sim. É, na porta de onde estamos, o kobold está lá guardando o quarto da mestra. Então o Dumbo está indo lá? Rola aí, movendo em silêncio. Passa do lado. 42, beleza. Chegou, você chegou até a joia. A joia tá brilhando assim lá na frente e tal. E aí você vai bater com a sua adaga? Então você levanta a mão assim e vai bater com a adaga. Rola o ataque. 15 mais... Acertou. A joia tem 8 PVs. Vamos ver quanto que ela dá de dano agora. Olha o dano. 8 PV? 2. Aí a veia. Que é isso? Que é isso? Vamos ver se ela acorda. Agora de 1 a 10 ela acorda. 3. Ainda tá dormindo. Eu consigo tirar mísseis mágicos da distância que eu tô? Oi? Mísseis mágicos da distância que eu tô? Consegue. Então, vou jogar então. Tá. Vou dar a ponta do Caetel pra ele e vou sair correndo pro outro lado. A gente vai em cima da cabeceira, tá? Isso. Vamos fazer assim, ó. A gente tenta ir pro lado da velha e passar esse fio no pescoço dela. Beleza? Doido? Aí a gente pode passar e, tipo assim, cair da cama, sabe? E ficar pendurado na corda enquanto. Exatamente. Não vai dar isso, vocês são 5 centímetros. Vocês são bem pequenininhos. Mesmo assim. Mas se você pensar que eles normalmente devem ter cento e tantos quilos, mesmo que 5 centímetros é um pezinho, né, bicho? De cada lado. Tá segurando. Mas dá. Em termos de jogo, vai dar umas duas ou três rodadas com ela. O que é isso aqui? Vai dar. Eu vou jogar os mísseis mágicos. Beleza. Rola os mísseis mágicos. Então é um D4. Um D4 mais. Mais 4. Se fosse um fio de metal, dava pra cortar a garganta logo e acabou. É um D4 mais 4. 3 mais 4, 7. 7? Tá. Pum. Quebrou. Agora mesmo. Quebrou. E aí vocês voltam ao tamanho normal no pau. Ou seja, vocês estão em cima lá da tem cabeceira. 5 pessoas na cama. O Dungo volta em cima da véia. Vocês dois estão ali do lado. Nossa, aquela zona. A cama cai no chão. Arrebenta. Vocês misturam a cabeça com a zona. Que caldo cão. Tá acontecendo? Aí nesse caos do cão, assim, Abel, que é isso? Aí agora combate, tá? Então a primeira rodada é todo mundo se desvencilhando, tem a bunda da véia na cara do Dungo, a pé não sei o que, aquela zona toda, assim, meu Deus, o pessoal furando pra todo lado e tal. Beleza? Então roda a iniciativa, galera. Eu deu 5. Dungo deu quanto? Dungo. 9. 16. É. 16. 16. Galier. 8. Galdu. 5. Dog out. 9. Pelo menos um maior que 5. O Dungo vai antes, tem mais destreza. Agora vou rolar a véia. Baba Roga. E o Cobandal. Cobandal. Esse é o Drow. Chamou de Legolas. Legolas. Vamos lá. Cobandalf, 2. 2 mais 3, 5. Cobandalf é 5. Cobandalf vai por último. E a Baba Roga, ela tem mais 3. 7 mais 3, 10. Baba Roga vai depois da Noriel. Tá. Começou a lepancadaria. Vamos lá. Então eu vou fechar a porta, trancar a porta. Trancar a porta? É. Então massa. Então ninguém entra, ninguém sai. Quer dizer, ninguém entra, ninguém sai. Não vai ter mais outras coisas, né? É, a mulher, ou seja, o Cobandalf não pode entrar. Beleza. Então é um D6 escuro. Você tirou o Cobandalf? É, porque ele tá querendo entrar. Exatamente. É, tá fora. Ótimo. Então são 9 turnos, 4 portas trancadas. Tá. Então eu tiro o Cobandalf. Se matar a Baba Roga, o Cobandalf vai fugir. Massa, boa, boa jogada. Agora é ela. Agora é ela. Baba Roga. Então é o seguinte, de cara, ela fala assim: como vocês ousam, isso é tudo ação livre, tá? Como vocês ousam entrar, morram! Aí ela abre o olho dela sai uma luz verde que chama, é o olhar maldito de Shub-Niggurath. Aí sai uma luz verde, a luz verde pega todo mundo que tá aí, que é 20 metros, tá? Todo mundo faz uma jogada de proteção de constituição. Não, passei não. 15. Acabou. Jogar de constituição tem que ser um número menor da sua. Isso. Você tirou 10, você tem constituição 12. 12. Passei. Não passamos. Não passou? Não passamos. Tá. Quem passou, toma metade do dano, que eu vou falar aqui agora. Quem não passou, toma o dano inteiro. Tá? E fica a menos 2 na próxima rodada. Tá? Então foi 6 mais 5. Deu 11 de dano. Tô com 1. Manoriel, você vê que o Manoel tá quase caindo, viu, Kaliev? Santa Casa da Misericórdia. Ajuda ele lá. Oi? Arredondado pra cima ou pra baixo? Não, é... pra baixo, dá 5. 5 de dano. E tá menos 2. Menos 2. A dúvida faz 10 também? Oi? Coruja faz teste também? Coruja faz teste também. Tá com um de vida também? Um de vida. A coruja foi caiu no chão, tá voando fraquinha, tadinha da corujinha. Ok. Aí é o seguinte, ela vai julgar, que essa ela vai de graça, se é o olho dela brilha e vai. Agora ela vai julgar a maldição do sanguessuga. Aí vai escolher um aí, deixa eu ver. Então, quem que tá em pé ainda? Eu vou tirar o Anoriel. Morreu. Um, dois, três, tá? Um, dois, três. Vamos ver quem foi. Três, foi no Dungo. Ela olha assim, como bom baragachacá, como bom baragachacá, bom bom baragachacá. Aí ela fala assim, nha, nha, ela jogando a maldição. Aí sai uma energia negra nela, assim, energia vira um morceguinho, energia vira um morceguinho, sai voando, sai voando, sai voando, sai voando, e cai em cima do Dungo. Rola inteligência. Eu tô capaz. Me ajudou. Né? 15, não passou. 15, não passou. Aí é o seguinte, o Dungo começa a fazer assim, querer vomitar, aí o peito dele estufa, redondo, vai estufando, estufa a boca redonda, vai estufando, estufa a cabeça dele, e blá, da boca sai um sanguessuga, um verme gosmento, cinza, gigante. O verme cai, ele cai pequenininho e começa a inflar, inflar, inflar, inflar, enxinga, e fica do tamanho de uma pessoa, a boca dele é redonda, cheia de dente, assim, fica assim, é tipo o Topo Worm do Final Fantasy 1. Exatamente, veio o Topo Worm do Final Fantasy 1. E o sanguessuga já entra, e ele já entra... o vômito causa 1d8 de dano. 1d8, 6 de dano. Claro, 6 de dano. Esse é o chefão da aventura. E aí o sanguessuga. Se eu tivesse trancado com o bolo, o sanguessuga ele sai assim, ele vira e flau. E ele pula. Ele pula em cima de alguém, ele só não pula em quem ele atacou. Ele vai pular nos seus dois. Para o ímpar. Pá. A estatística diz que sempre cai. Pá. Pegou. Estatística sua calculada pra caramba. Aí o sanguessuga pula em cima de você e ele vai dar um encontrão. Ele tem uma mordida que recupera PV, mas ele não vai dar essa mordida que recupera PV. Ele vai dar um encontrão. Põe, que é mais 4 no ataque. Nossa, eu tô inspirado agora. E dá 2d6 de dano. Mais 4. Eu quero mentir um 17, 20, 2d6, você tira 2. 6 de dano. Beleza. Acabou a primeira rodada do meu bicho. Dungo, vai lá, Dungo. Você tá lá todo vomitado, todo assim, Não, a única coisa que você quer é furar os olhos dessa vez. Mata a velha. Não, sai correndo. Não, você tá em pé, você tá pra porrada. Tá porrada. Eu ainda tenho uma daga. Você quer dar o famoso faca nas costas? Sim. Então rola então eu vou rolar pra você, mover esse lançamento. Então o Dungo tá andando, pé ante pé, ó. Aí bem, a véia tá notando nada. Você tá indo atrás da véia assim e vai enfiar nos pneus fudidos da véia, tá? Beleza, então o Dungo tá lá. Pode rolar o ataque. Seria 7 mais 2 do ataque furtivo, deu 9. Mais o ataque dela. 2. 11. Ai, não conseguiu. Ela não tem destreza? Não. Sem a destreza dela. Pegou. 2d6. Se a dela é 16, ela tem destreza mais 3, deu 11. Pegou. 2d4, né? Isso. Manda braço. 2d4. Fala 2d4. A véia tá em 62 PV. 5. Vamos lá, agora tá 57. Vamos pensar positivo. Vamos lá, gente. Usa tudo. 20, né? Dogout. Racha coco da velha. Acho que ela tem mais magia, hein? Não, tem nada. Eu vou num golpe horizontal na cabeça dela. A Noriel, você tá agonizando, você pode, com a ação livre, explicar pra galera que se a Leia morrer, o sangue suga some. 19. Você vai atacando quem? A Leia? Vai na veia. Vai todo mundo na veia. Rola o ataque. 6, 8. 8? 57 menos 8? 49. Tá indo, gente. Ela tem moral 10. Às vezes rola vocês assustarem ela. Kaliev. Em nome da luz! Imobilizar a pessoa. Você vai imobilizar ou curar o Anoriel? O Anoriel tá com um bebê. Ela também tá com um bebê. Imobilizar, vou rolar, jogar de proteção da véia. Constituição. Jogar de constituição. Se ela não passar, é cheio. Passou. Vamos lá. É o Duque. Então o bicho só me deu um empurrão, né? Só tentou me empurrar. Ele deu um encontrão no C, assim, bateu você pra trás. Tem, o pessoal tá juntando a velha, mas tem lugar pra mim ali no meio? Tem. Então vou pular na velha, vou tentar agarrar ela e jogar no chão. Agarrar ela e jogar ela no chão? Então tá, rola rola o seu ataque. Boa. Um é falha crítica. É o seguinte, você foi agarrar a véia, quem apareceu na sua frente foi o sanguessuga. Pera aí, velho, pega minha mãe não. E ele mordeu sua cara, assim, ó. Vai deixar um anel que ele filmou ali. Nossa, que delícia. Mordeu sua cara. Ainda posso fazer alguma coisa? Não, eu vou lá. Você pode aprender a jogar dado. Um D8, deu sorte. Deu 4 de dano. E ele bebeu. E ele agora estava com 24 PV, bebeu o seu, agora ele está com 28 PV. Ele pegou um pouquinho do seu sangue. Ele ficou mais gordinho e mais forte. Beleza, Galduque. E aí tá o Galduque andando pra lá e pra cá com o sanguessuga no rosto. Além de ele recuperar, se ele tiver com a vida toda, ele ganha a vida. E o comandante tá assim: deixa entrar dentro. Minha mestra, abre a porta. E, oh, sim, isso que eu vou fazer. Só pra dar o estresse. Como ele tá com vida cheia, se ele estiver, ele ganha mais vida. Ele ganha, ele não tem limite de PV. Não. Vamos lá. A Noriel, vai lá, Noriel. Pois Noriel é. Tá assim, com o PV. Usa tudo, pega sua magia de nível 5, assim, taca na cabeça. Qual nível 3 também? Você tem. Só 1 e 2. Não, é só o de 2. 1 e 2. Pega a mais poderosa explosão total. Só nova FET. Deixa eu ver. Eu acho que é forte, velho. Meu problema é esse. Sono não vai pegar na velha, com certeza. Sono não vai pegar na velha. Nunca pega. O jogo, a proteção dela é 17. Posso usar missão mesmo? Pode usar de novo. Tá, então missão mágica. Missão mágica? Então manda brasa. Um D4 mais 4. Isso, já rola o dano de cara. Você tem mais de 6 mágicas. 5. É uma a cada 3 níveis, então você tem 2. Você tem 2. Então foram 5. 5 pontos de vida. Aí você joga de novo. Pau! Não, porque eu tinha usado já. Não, mas sabe, quando você conjura M6 mágico, sai 2 níveis. Sai 2. É 2 danos. Então são 2 4. 2 danos. O outro é 3. Ele fez 4. Não, um foi 5, mais 7, 12. Você tá somando seu bônus de nível? Tá, ele tá somando. Sim. Sim. Que é sim, um deu. Tá. Então deu 8, né? 12. 12 total. Aí, ó, bom demais. Ela tava com? Ela tava com 49. Menos 12. Imagina 37. Ou você usa mãos flamejantes? Pode ser. Ok, a Noriel. A Noriel, agora é a Baba. A Baba Roga. Vamos ver o que mais que ela tem aqui. Deixa eu ver. Bola de lama incendiária do pântano. Ela vai cuspir uma bola grudenta de fogo que cai em um dos alvos e explode, causando um D8 mais 2 de dano de fogo. Ela não ia abrir a porta, não? Oi? Ela não ia abrir a porta, não? Deixa ela abrir a porta. Não, ela esqueceu. E se ela abrisse a porta? Ela vai. Hã? E se ela abrisse a porta? Eu vou dar uma chance, então, ó. Eu vou rolar aqui, ó. Para o ímpar. Para, ela abre a porta, porque ela tem a mesma magia dela, então ela faz a magia. E ímpar, ela joga a bola de fogo de lama incendiária dos cuspes dos capetas. Não, calma aqui, para o ímpar, né? Não, já foi ímpar, já é, pá. Não, vai lá. Para o ímpar, aqui ó, T4. Pá! Ele abriu a porta! Pá! Aham! Aí chega o comandante. O kobold de Gandalf, chegou lá. Ele tá lá, yes! Zaz! Eu vou atirar magia! Eu vou jogar! Eu vou matar! Eu vou não sei o quê! Aí na próxima rodada o Gandalf. Ele é o último, né? Ele é meio animadão assim. Ele é tipo, né, o Chapolin Colorado. Zaz! Eu vou atirar! Eu vou usar mais mágico! Vou usar várias coisas! Então essa foi a rodada Baba Roga. Sanguessuga. O Sanguessuga tá em cima dele, vai. Ele tá agarrado em cima de você, enquanto você não arrancar ele, ele tá continua bem. Sugando. Então ele vai dar um D8. Um D8 mais 3 de dano. 10. Nossa, 7, mais 3, 10. E agora ele tá com 38 PVs. Nossa senhora. Ah, mas. Mas esse bicho morre. Esse bicho morre se a velha morrer, não é? Isso, é o que a Noriel falou pra você. Beleza. Noriel tá assim. Pela nossa velha, o bicho morre. Dumbo, vai lá. Dumbo. Você ainda tá atrás da velha, a velha ainda não te viu. Pode tentar dar outra. Pode tentar dar outra. Ela tomou uma porrada nas costas, mas não viu. Ah, não, exatamente. É, eu tenho que rolar de novo. Rolar se eu mover silencioso. Beleza, eu 25 aqui. Vai. 25%. 10. Porque tem 50%. Ah, tá. 14. 14? Foi. Pegou. 2 D4. CA dela é 14. 2 D4. O outro D4 onde tá? E agora eu tô com o Mandalf. O Mandalf tá assim, yes! Ele tem 4. Um bastão assim, yes! 4. Ele tá lá, 4. Yes! 4. Hã? 4. Baba Roga, 4 de dano, ela tá com 37. Ela tá com 33. E não chegou na metade. Você vê? Então olha que foi. Vamos lá, Dungo, Dogaus. O que eu tenho é dar porrada. Não manda brabo. Você tem um machado, né? Dá um machado. Mete pra na cara dela. 18. 18. 18 dá, né? 18 pega? 18? Pega. Não, 18 mais quanto? É 18 mais 2. Não dá brabo. 18 mais 6. Mais 6, acho que pega. Ela tá com 33, vai lá. Dá um D8 mais 2. Vai. É, tá 33. 8 mais 2, 10. 23. Ah! Ela já tá sangrando, ela já começa a pensar se ela não tem que cascar fora. Não. Não, ela vai lutar até a morte. Agora eu quero ser aqui. Kaliev. Porra, dele! 7 mais. 7 mais 3. A Kaliev ataca, passa de batida assim, no vácuo. Você mesmo. Eu que tô com alien na minha cara aqui, né? Isso. Ele tá. Eu falo, cobrindo toda a minha cara, tô deixando. Cobrindo toda a sua cara. Você pode pegar o machado e bater nele assim. Boa ideia, hein? Você bater esse machado nessa direção. Isso aí, força demais. Não tem nenhum buraquinho. Você pode arrancar. Pode tentar arrancar ele e jogar ele no chão, assim. Tá. Só um teste de força. Tá bom, já que não tem nenhum buraquinho, eu vou me jogar no chão e com os pés eu vou empurrar ele. Beleza. Então rola o teste de força. Beleza. Você arrancou ele. Você arrancou e jogou ele na parede, assim? É, eu joguei pra longe. Então rola um D6 de dano nele. No cobô, toma o robô. 3 de dano? Tá. Ele tinha, tá com 38. Tá com 35 agora. Então vamos lá. A Noriel. Governo. Aí é um mandalfo. O empolgadão. Here I am to save the day. O comandante fala assim: yes, yes, vou salvar minha mestra. Yes, yes, yes, das, traz. Ele vai. Serpente elétrica! Ele mexe assim, no cajado dele, aí aparece uma serpentinha elétrica assim, ó. Sai. Tá? E aí. É, acerta um D6 mais um de alvo. Deixa eu ver. Então vão ser três alvos. O primeiro vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pega todo mundo. Quer dizer, pode pegar todo mundo que é uma magia, né? Ah, então, pegou o Andoriel, vai ser o primeiro. O segundo. Andoriel, de novo. Não, o segundo tem que ser outra pessoa. O segundo vai ser a. Os dois que estão com um de vida, a coruja. Então eu morri, porque eu só tinha um de vida. Não, morre com menos 10. Morre com menos 10. Com negativo, você cai no chão em coma. Tá em coma. E a terceira, terceiro é o Galduk. Então é o seguinte: vocês rolam jogada de proteção. 13. Jogada de proteção normal, sem nada. 4. Ela também joga. Isso. Não. 18. Quem não passou, toma tudo. Quem passou, toma metade. Ah, isso não vai perguntar nada. Então, tira um. Deu 8 mais 1. Deu 9. 4. Sim. Você tá menos 4. Menos 3. Né? Menos 3. Você. Ela tá menos. Menos 8. A corujinha tá quase morrendo. Menos 8. E você perdeu 4. É o seguinte, a serpente saiu e ela vai, pá, dá um dano aqui, pá, dá um dano ali, pá, dá um dano no outro. Entendeu? Yes! Pois ela não atacou na vez dela. É verdade. Sacanagem, bicho. Eu ia usar enfeitiçar pessoas nesse bicho aí, nesse. Vamos lá, a Noriel. No Cobold, pro Cobold atacar com a gente, entendeu? Não, mas ele pode curar aí, você faz assim. Noriel. Vamos trazer o potinho. Vai lá, Noriel. Eu tô deitado no chão. Tá deitado. Tá deixado no chão. Não posso usar uma magia, não? Não. Última? Não. Baba Roga. Baba Roga, yes! Baba Roga. Deixa eu ver. Baba Roga já usou olhar maldito, cusparada da bruxa. Cusparada da bruxa usou? Não, ainda não. Sangue e suco já. Bola incendiária. Ah, bola incendiária. Bola incendiária do pântano. Ela cospe assim na mão, um monte de meleca assim. A meleca pega fogo e aí ela ataca em um de vocês. 1, 2, 3. Tá no chão, não sei. São os 4. 4. Tá. Quer dizer, ela não joga, ela faz assim, a bola levanta e vai em cima de uma das pessoas. 1, 2, 3. É 4, né? Conta a partida aqui? Isso. Ele tá muito mais forte que você. Ô, Gandalf. Esse Adigar é cagado pra caramba, bicho. 1D8 mais 2. O cara tem 10 negócios de pessoas. Tá acabando. Eu ainda tenho. Isso. Ó. O que você percebe? 34 de 8 de dano. Tem teste? E a gosma, ela fica grudenta. E prega na cara de novo. Ela fica grudenta. Por que meu rosto? Deixa eu ver. Por que menino? Deixa eu rolar aqui, ó. Se tirar de 1 a 5, caiu no rosto. Nossa. Foi no peito assim. Ela fica queimando. Enquanto ela tiver. Ela dá 1d6 de dano de fogo na rodada seguinte. Você pode tirar a sua armadura e aí a sua armadura ficar queimando ou jogar uma água em cima, se for o caso, tá? Isso é que a Baba Roga fez. Não, gente, eu preciso de vocês pra invocar o Shub-Niggurá. Não, calma, gente. Vamos morrer de vez devagarzinho aí. Aí o sanguessuga. O sanguessuga tá lá, ele tava na parede, ele levanta assim, ó. E vai em cima, você tá pegando fogo, o sanguessuga não gosta de fogo, ele vai em cima dos seus três, então zerado. 1, 2, 3, contando a partida aqui. 2, em cima do Rogal. Ele vai dar um encontrão. Mais 4, deu 20. E 2d6 mais 4 de dano. Deu 10, 12 de dano. Nossa, o gol do Dorgaud está na parede, assim. Doce. Ah, na parede ficou a forma do Dorgaud. Assim. Sangue suga na frente. Dungo. Vai lá, Dungo. Vai lá furando a velha. Vai continuar furando a velha? Vai lá. A melhor ideia até agora foi essa. Continua. Então, Dungo tá furando a velha. Deixa eu rolar aqui sua furtividade aqui. Ó, oh, beleza, beleza, beleza, tá indo. Você vê é burra, bicho. Ai, falha crítica. Ai, ai, ai. Na hora que você foi furar a veia, que é isso aqui, moleque? Aí ela chegou e bateu com a unha dela, assim, na sua cara, fazendo vários riscos, assim, ó. Vai ficar uma cicatriz pro resto da vida. E pá! Bateu assim na sua cara e deu um D6 mais 4 de dano. Deu 10 de dano. Nossa! Nossa! 10 de dano com garra? Aquela outra vez. Não, deve ter. Até outra vez, até outra vez com o dono. Ela tá com muito PV. A onde PV tá lá? O dono tá assim, com a cara toda rasgada. Só pra falar, todo mundo tem muito PV. O sindicato. A ventana tá sangrenta. Dogout, vai lá, Dogout. 9 mais 6. Passou. 15. 15. Pega. 3 mais 2, 5. 5? 5 de vida, tirei. É, na veia? Na veia. Saiu lá, tá batendo na veia. Pá! 18. É, a veia tá com 18. Nossa, ela tá muito matada. Ai, ela já tá agonizando assim, começando a sangrar pra caramba. Vamos ver se ela desanima. Não desanima, vai lutar até a morte. Vamos lá, Logout, Calieri. Não, cura não, dá nela. Dá nela, senhor. Dá nela. Doze. Tudo ainda, olha. Tem. Só que ela. O Dungo tá lá. Assim, continue 2. Nasce menos 4. Tá bom ainda. Mexe. Nossa senhora. Dá o Duque. Tô usando meu segundo, continue. Ah, ele é maldito, eu vou correr em direção a ela. Agora eu vou pra agarrar ela, vou ter que queimar junto comigo. Ah, você vai agarrar ela e queimar. Dá o do 1D6 de dano, você vai tomar. Boa, boa, boa. 12. É, beleza. Você conseguiu agarrar ela. Você, ah, que isso? Sai fora, mano. Eu sou uma velha de respeito. Você tá dando essa merda. Então, beleza. Então, então ela tomou mais um D6, rola aí. Boa, foi doido. Um D6 de dano. 3, você também toma um D6 de dano. E ela vai pra 15. Eita! Nossa, tá matando. É o mesmo 3, meu ar. É o mesmo 3? É o mesmo 3, é o mesmo 3. Que tá? Porra, né? Então ela tá com 15. Ela tá com 15. Vamos lá. Comandalf. Sai da minha querida mestrinha! Minha fofura mestrinha! Cara, você nunca encontrou uma da sua mesma raça, não? Aceita a Thunder na sua vida? Pelo amor de Deus! Não, ela é linda! Ela me criou, ela é minha mãe adotiva! Aí ele vai. Ele sem faz assim. Sexto, sabia? Ele faz assim. A barriga do Cão Gandalf incha. Encolhe, ele dá um arrotão. O arrotão dele vira uma bola redonda, assim, de energia mal cheirosa, verde. A energia cai em cima de vocês e todo mundo faz teste de constituição. Ah, meu pai. Eu passei. Claro. Todo mundo passou. Teste de constituição. Quanto que tá? Tem menos de 12. Eu tô muito pesado. Passou. Nossa, 16. O Dungo não passou. Ah, o Dungo tá vomitando sem parar. Vocês só estão sentindo um cheiro muito, muito horrível. Nossa. E. É. E o Dungo? 2d4. 2d4 mais 2 de dano de náusea, metade em quem passou. Deu 3, 7 de dano. O Dungo capotou no chão. O Dungo tá a menos 6. E vocês tomaram 3 de dano. O Dungo vomitou e caiu. A Bruna também toma? Hã? A Bruna também toma? Também toma. Até agora. Passou, mas tomou metade. Ela morreu. Não, mas ela tava no chão? Não, então ela não é afetada, não. É só quem tá respirando e tal. Ah, tá. Vamos lá. Tá? O Bandalf. Anoriel. Anoriel, eu vou enfeitiçar esse Comandalf pra atacar a velha dele. Então manda brasa. Não tem uma. Por favor. Enfeitiçar pessoas? Isso. Porque a velha tá morrendo. Isso. Né? Talvez o mal. Mano, considerar ordens como atacar serão sempre seguidas, mesmo se o alvo a ser atacado. O sucesso na jornada de proteção motivada dessa vida impede o DB. Então, não, você se mexe, fala, eu faço um teste de sabedoria. Isso. Tá. Então, vamos lá. Comandalf, sabedoria dele é 12, tá? Eu vou lá um D20. Se eu tirar acima, a magia pegou. Pegou. Magia pegou. Aí quando eu andava... Tom. Seu comando é uma ordem. Dá nessa véia aí. Dá nessa véia. Mas que crueldade, hein? Se matar ela, velho. Nossa! É igual o Gollum de destruir o anel, né? Aí ele. Ah, mas é ataque. Só que ele não pode usar magia quando é enfeitiçar, porque magia é muito complicada. Ele vai usar o ataque de bastão. Ele tem mais 5 na pancada do bastão, dá 1 D6 mais 5 de dano. Aí eu rolo o D20. Ele errou. Ele errou? Ainda bem que é bom que a gente tira crítico pros outros, né? Não, mas tudo bem. Aí ele ataca. Não, ele ataca na mulher, na véia. Véia, que é isso, Comandalf? Aí ela lança uma magia em cima dele, assim, um raio verde sai do olho dele, pum, e queima ele, assim. E cai. Porque ele falhou crítico. Beleza, então. Aí o Comandalf morreu. Nossa, foi boa jogada, hein? Ok, a Baba Roga. Vocês fizeram matar o Comandalf? Eu vou matar vocês, acabar com vocês. Ah, porque a gente tá aqui pra passear, né? A gente tá aqui? A gente tá aqui pra jogar um xadrez. A gente tá aqui depois, de boa. Se bem que agora acabou tudo dela. Você tá esperando dela. Você ficar com um de PV tá agarrada, né? Pra parar. Ela vai lançar o olhar maldito de novo. Ela abre os olhos assim. Nossa senhora, esse tranca é demais, velho. Vai o brilho. Esse tranca é demais, cara. Todo mundo rola jogar de proteção. Constituição. Quem tá... Quem tá deitado também? Eu rodei. Não, não, só quem tá em pé. Peraí, quem tá desmaiado, não. Ele tá segurando ela. Isso no 17 no prédio. 17 Constituição. Passou. Ele tá 16, segurando ela. 16 Constituição também. Hã? Ele tá, eu tô na cara da. Ah, você não pega, não, porque sai do olho dela. E você tá segurando atrás dela, você não vê. Você não chega. Quem tá no chão, não pega. Eu não passei, não. Mas tá todo mundo no chão, só tem um. Não. Eu tô em pé, mas eu não passei. Ah, você não passou. Passou. Quem passou é metade, quem não passou, toma tudo. Deu 4. É. Não apanhou. Tamo aqui. Caralho. Tô com 3 de vida, velho. 4 mais 5, 9. É 9 de dano pra quem não passou. E eu morri mais 9. É a terceira vez que eu estou. 9, deu certo. Não, você tá com 0. Pois é, tô com 0. Você ainda pode... tá com 0. Você tá assim, ó. Você ainda pode fazer uma magia e você cai depois. Finish him. Vamos lá. Só Bandalf, pelo menos. Gente, já tá com 15 PV só. Vamos lá, o cabalo do machado. Sanguessuga. Ah, existe aí, sabia? Ninguém atacou o Sanguessuga. O Sanguessuga dá uma virada assim e vai. Quem tá em pé? Vocês três? É. Todo mundo sim. Quase morreu. Só nós três. Vocês três. Ou ele vai pular o Anoriel, porque o Anoriel já tá pra morrer e o bicho é inteligente, vai pegar quem tá mais fortinho. Então, 1, 2, 3, ó. Atenção. 1. Mais um doce. E inimigo, bicho. Já não bastou na sua cara. Esse era meu. Esse não era seu. Atenção. Me tirou da veia. Acertou. Acertou com mais um encontrão. 2d6. 2d4. E qual que é a chance de conseguir derrubar a veia nesse 10. Junto. 10. Você perdeu 10. Ah, ele acertou na veia também. Acertou de tudo. Você e na veia. Então tira da veia também. Vou tirar 10 da veia. A veia tá com 5 agora. 7. E os dois estão no chão. Tá todo mundo no chão naquela farra. Nossa, cara. Sim. A veia tá com 5, olha pra lá do bom. Ele tá com menos 7. A veia tá com 5. Você tá em cima de você. Você tá lá embaixo, desmaiado. Amassado. A veia em cima de você. Queimando. A veia. O sanduíche. O sanduíche. Então vamos lá, Dumbo. É, já tá caído. Tá decaído. Joga, caído. Joga pra ver se. Ah, joga pra ver se morre. Nossa! Quanto você sabe? Menos que 12. Isso. 12. Passou. Beleza. Passou, passou. Não vai morrer agora. Dog out. Pula Thunder! Cara, 5 PV nessa vez. Pula Thunder! Nossa, errou. Não, mas vamos ver se errou mesmo. Ela tá caindo. Ela tá caindo. 6 mais. Não, mas é 7, mas. Ah, é 6. É 12. 12 pegou, porque ela tá caindo. 12 mais 10, 13. Isso. Agora. Não, mas ela acertou já. 3 mais 2, 5. Matou. Aí mata a véia assim, cai aquelas gosmas, tudo da véia em cima do outro, o sanguessuga desaparece. Apagou o fogo, pelo menos, a gosma? Hã? Apagou o fogo? Não, a gosma deu 6 de dano ainda. Então morreu. Ele morreu. Não, é 1d6 de dano. Vamos ver se vai rolar. Ai, será que morreu lá? É morrer. Primo! Não, primo! Não, mas vê se rola pra você dar o... Vê se rola. Pra ele dar o... rola um teste de destreza. Vê se você pula antes do fogo. Nossa, é. Então o Kalev pula, encosta na cabeça Jum, e dá o adaco. Então, joia. Então, aí vocês terminaram, conseguiram vencer a véia. Mas peraí, vem. Acabei com você, não. Não, tô com zero de vida. O que eu faço com isso? Nada, né? Nada. Sempre choro. E aí, vocês venceram a véia, venceram a bruxa, porém, aí viram que as coisas lá da Elandriel, realmente ela foi morta, vocês encontram, tem um dos quartos lá, vocês encontram o corpo dela, né? E aí vocês têm duas escolhas, só pra gente encerrar a aventura. Ou vocês vão lá na comunidade Vale Paraíso, do Paraíso Verde, e fala o que aconteceu com a mulher, ou vocês luteiam, rouba tudo que tem aí na casa da alquimista e dá no pé. Ah, eu acho. E via pra lá, Thunder. Vamos roubar e ir na vila. Então, beleza, vocês roubaram e foram na vila. E realmente tá tendo problema com os gigantes lá. A véia foi lá só pra aproveitar a situação. Então, ok, então terminou por hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado aí. Bom, a aventura até a do gigante. Foi doido? Desesperador? Não.